gente, antes de vocês logarem, eu tava aqui conversando com o Bruno. Porque agora, senhor Koala, eu tenho uma história de derrota escrota. É sério? Tem, se chama vida. Bom, mas assim, sei lá, faz o quê? Uns 3 ou 4 anos? Tava namorando, e aí eu levei minha namorada e minhas duas irmãs no cinema. Por insistência da minha namorada. Porque eu tava mal e eu não queria sair de casa. Mas ela me forçou a sair. Sei como é que é. Sei como é que é. Daí, beleza. Eu febril, tremendo, fui junto com elas. E ela, enquanto elas ficaram nas cadeiras, eu fui comprar o combo de pipoca e refrigerante, né? Porque a gente chegou bem em cima. E elas pediram, obviamente, o combo grande de refrigerante e o combo grande de pipoca. Posso fazer uma intervenção? Tramontina. Sempre quando eu vou qualquer coisa que eu vou comprar, assim, qualquer cinema, e a pessoa, quero o grande. Velho, você não cabe o grande dentro de você, velho. Eu tô ligado. Então, é que estávamos em quatro, então cada grande seria. O mesmo do grande vale pra dildos. É o quê? Mas assim, ó, resumindo a história. Estava doente, levei a minha namorada e minhas duas irmãs no cinema, peguei dois combos grandes de pipoca e refrigerante para poder alimentar a todos. E como todo cinema, ou pelo menos como a maioria dos cinemas, a escadaria fica logo no pé do anfiteatro. Então, quem entra e sobe as escadas, quem tá lá no fundo, ou seja, quem tá praticamente em qualquer lugar da arquibancada ou sentado, consegue ver o que está acontecendo. Bom, eu estava de chinelo, bermuda, tremendo feito uma vara verde, mal, febril e com dois copos gigantes de refrigerante e pipoca. Não é preciso ser um matemático para conseguir fazer as contas e saber o que aconteceu logo em seguida. Entendi. Num flash de luz, estava eu e todos os dois combos no chão. E, cara, foi a primeira vez que eu ouvi ao vivo o efeito sonoro que eu coloco no podcast, na edição do podcast, que é as pessoas fazendo aquele... Sabe, eu escutei só ao vivo no dia. Foi no mínimo constrangedor. E a minha namorada ficou putaça, full putaça, porque eu sentei justamente... Se fosse gordo, ia ficar pior. Nossa, eu fui sentado do lado dela, sabe? Todo mundo ficou encarando ela. Ficou muito puta comigo, muito. Ela não tava preocupada contigo. Não, pau no meu cu, cara. Ela tava preocupada dela ser zoada. Mas, senhoras e senhores... Caralho, esse porra, é o podcast, podia esse ser é um podcast que mais demorou pra te cair na pauta. Caralho. E3. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ArquivoCast especial sobre a E3 2018. Yeah! E aqui para conversar sobre as nossas previsões que fizemos no último cast, ver o que a gente acertou, o que a gente errou, e também conversar sobre tudo o que aconteceu na E3 2018, estamos aqui com Dante Galante. Fala aí, molecada. Estamos aqui com Koala do Ratos de Caverna. Salve, galera, tudo certo? Nossa, salve, galera, a versão genérica do Salve Ratos, caralho. Eu tenho que falar o quê? Salve, Pixels, tudo certo? Nossa, tá bom, né? Não, mas caraca, isso ficou parecendo muito aqueles filmes que não podem usar as propriedades intelectuais de outros bagulhos, sabe? E, por exemplo, não é uma Apple, é um abacaxi, sabe? Ai, entendi, usar uma pera. É, bem isso. Estamos aqui também com Bruno Paiva. Uhul, tamo aqui na área. Uhul! Isso, animação. Como eu já disse, nós vamos falar hoje sobre a E3 2018. Então, roda a vinheta, que depois da vinheta a gente vai começar o papo. We'll be right back. nesse último mês de junho aconteceu a E3 2018. Koala, o que significa a sigla E3? Pera aí. Tempo. Grilos. Caralho. Electronic. Eu sabia que ele não ia saber. Entertainment Expo. Electronic. Valeidos. Valeidos. Feira de Entretenimento Eletrônico 3. Caraca, Feira de Entretenimento. Nossa. É 2E, 1F. Errou! Na versão brasileira. Na versão inglesa. A E3. Entertainment Expo. Aê, temos um vencedor. E a Electronic Entertainment Expo, ela antigamente, ela não era tão conhecida assim, porque era um evento muito mais pra imprensa, né? E era boa. Até porque... Já começamos com assim, já começamos com os dois pés no peito, né? Mas assim, a E3, ela era muito famosa porque as revistas faziam especiais, eles iam nos Estados Unidos cobrir. Porque tinha anúncio de jogo. E isso, eles iam nos Estados Unidos fazer a cobertura, pegavam as novidades, colocavam na revista, numa Game Power, por exemplo, da vida... E a gente recebia as informações assim. Porém, hoje, com a era da internet, nós conseguimos acompanhar as conferências ao vivo. E aqui estamos nós para falar sobre a versão 2018, desta que é a maior e a mais esperada feira eletrônica do ano. Como já jogaram a caca no ventilador, antes de falarmos das conferências, a E3 está em decadência? Sim ou não? Levanta a questão, ponto de interrogação. Já faz mais de 10 anos que ela tá em decadência, na real. Mais de 10 anos? Sinceramente, mais de 10 anos. Porque, cara, é uma E3, a de 2015 que foi boa pra Sony, mas mesmo assim, cara, não vejo nada, meu Deus do céu, a revolução dos videogames. E nos últimos anos, cara, nos últimos aí 5 anos, a gente vê só um anúncio de um joguinho, uma coisinha... A gente fica feliz com qualquer merda. Por exemplo, a melhor conferência, que convenhamos, cara, por mais que eu goste da Microsoft, sou uma puta da Microsoft, a conferência deles, querendo ou não apresentou nada demais. Então, eu não acho que a E3 esteja em decadência do jeito que o pessoal tá falando por aí, pra lá e pra cá. Porque apesar de algumas empresas grandes terem saído já do show floor da E3, ainda tem bastante consistência, sabe? E ainda é relevante sim pro mundo dos games. Dante, o que você acredita que a E3 possa fazer ou que ela possa mudar para conseguir alavancar novamente o show dela e não cair no ostracismo? Cara, o problema da E3 é que assim, no final das contas, a E3 é para fazer dinheiro. A E3 não é pra quem gosta de jogo. A E3 tá ali pra fazer o quê? Pra fazer um showzinho, pra atrair investidor. A E3 é divertida pra nós, jogadores, assim, nós usuários de último nível, que acho que ninguém aqui é um investidor de alto nível, então assim, pra nós a E3 é divertida pra saber o que esperar, mas realisticamente falando, ela não traz tanta coisa assim que vai chegar... Ela traz muita promessa, mas assim, que vai chegar no nosso colo, que vai nos afetar, que a gente vai interagir, 10% do que eles prometem lá, se não menos. Então, na sua opinião, o que a E3 poderia fazer é trazer novas ideias revolucionárias que mudassem de fato o cenário dos videogames? Eles podiam, por exemplo, uma coisa boba é que assim, eles usam muitos títulos indies, mas título indie que já tem uma empresa grande por trás, que já tem... Eles poderiam tentar fazer algo assim, para aproximar dos usuários, nós como usuários finais. Então assim, talvez empresas indies menores, um programa, sei lá, de desenvolver jogo, de você tentar desenvolver uma ideia, desenvolver um jogo, desenvolver uma arte, assim. Coisas que permitam que nós, jogadores, interagissem mais com eles, mais do que, tipo, eles darem de colher pra gente e a gente aceitar. Porque a gente não tem, né? Basicamente, eles preparam lá uma caixinha bonita pra vender e a gente fala, ah, legal, e é isso aí, ou gosta ou não gosta. Não tem, assim, uma interação com o público mais verdadeira, de, talvez, empresas pequenas, empresas indies, ou, sei lá, jogos em teste, por fazer mais coisas que nós podemos interagir diretamente e ter um impacto em vez de só assistir e esperar. Entendi. Então. Mas assim, empresas como a Square Enix, a Electronic Arts, têm planos desse tipo de atendimento para indies, só que não, realmente não divulgam na E3. Não é divulgado, exatamente. Tipo, eles têm uma plataforma ali gigantesca para dar visualização e eles Dragon Ball e pra isso vão falar de jogo grande. É porque o foco realmente atrai o investidor. O investidor, sim, querendo ou não, não vai investir em algo onde pode não ter retorno. Mas no final das contas, aquilo é pra investidor ver, não pra gente. A gente tá ali de tabela. A gente tá ali porque dá pra fazer um dinheiro pra eles. Sim. Bom, dinheiro. Então, eu perguntei isso por quê? Porque não só algumas das grandes empresas estão saindo do show floor da E3, como também as grandes que ainda permanecem, como a Sony, por exemplo, têm frequentemente guardado alguns anúncios ou separado parte do conteúdo ou dedicado a maior parte do conteúdo para a própria Sony PlayStation Experience, que é o evento da própria PlayStation, da Sony. E eu perguntei isso porque a E3 ela quer se manter relevante. E eu acredito que a E3 seja importante não só para mostrar as inovações, trazer novidade, etc e tal, mas porque, ao meu ver, compensa muito mais você ter um local centralizado onde você consegue ter as novidades e as informações que você quer para o futuro da indústria dos games do que cada um ter o seu show separado, sabe? Como, por exemplo, vou elaborar melhor esse meu argumento. Hoje a gente vive numa época em que TV por streaming é uma realidade muito, muito, muito popular entre muitos brasileiros. Só que existem alguns shows específicos que a gente só consegue assistir em canais de streaming específicos. Por exemplo, se você gosta de Game of Thrones, você precisa assinar o HBO Go. Se você gosta de Deuses Americanos, você precisa assinar a Amazon. Se você gosta dos seriados da Marvel, Demolidor, Jessica Jones, você precisa assinar a Netflix. Sendo que, ao meu ver, eu gostaria muito mais de ter um único serviço de streaming que eu pagasse e eu tivesse todos os conteúdos que eu pudesse consumir, sabe? Eu acredito que isso fragmenta muito o público e tira grande parte do peso dos anúncios que são feitos nesses outros shows, entre aspas. Eu não estou dizendo que eles são ruins, mas, de fato, eles são menos relevantes do que a própria E3. Alguém concorda comigo? Então, eles são menos relevantes, mas ao mesmo tempo eles têm um público mais direcionado, porque assim, a E3, uma galera vê. O Nintendo Direct, a exibição individual de cada um, vai ser quem tem interesse naquilo. Então assim, quando você tá tentando vender alguma coisa para um público que você sabe o que espera, quando, por exemplo, vamos supor a Blizzard. Meu, a Blizzard vai fazer a exposição deles, eles já sabem que vai vir. Quando a Blizzard, tipo, quando você sabe o público que você vai estar interagindo, é muito mais fácil você vender algo direcionado, é muito mais fácil você dar o que esperam. Agora, a E3, como é um público mundial e não um público focalizado, é muito melhor você vender o seu peixe, tipo, falar o que ele tem de bom mesmo, só pra quem tem interesse, do que tentar falar pra todo mundo junto de mais outras pessoas falando, entendeu? É um pensamento egoísta, essa questão de fato de individualismo das empresas, da HBO, tem direitos autorais, etc. Só que assim, esse individualismo, ao mesmo tempo, gera concorrência. E a concorrência gera com que cada um tente crescer mais que o outro. É um individualismo, mas é um individualismo necessário, porque senão, assim, se tivesse tudo entre todos, não teria nenhuma concorrência, não teria nenhum motivo para melhorias individuais. Então assim, é um individualismo, mas é um individualismo comercial que é necessário para o crescimento de cada empresa, para novas ideias, etc. Perfeito, disse tudo, Dante. Mas agora vamos deixar esse papo mais pra frente, mais pra outro podcast, onde a gente vai falar sobre as conferências de games ao redor do mundo. A E3, a Brasil Game Show, a Paris Games Week, a Tokyo Game Show, que são até a D23, né, que é o evento da própria Disney, que embora seja voltado pro entretenimento Disney como um todo, tem uma grande parte aí de entretenimento digital, que inclusive é uma das coisas que a gente vai conversar agora, né? Vamos começar agora falando pelo dia 9, no sábado, em que tivemos a nossa primeira conferência. A primeira conferência que começou... Podia não assustar do coração. Foi mal. A primeira conferência que começou aqui às 3 da tarde foi a conferência da EA, da Electronic Arts. E quando a gente... É engraçado, quando eu falo EA, eu sempre penso no cara falando... EA Games. Challenge everything. Eu imagino. Não é o EA Sports, acredite. To the game. To the game. To the game. Não, não é nem o EA Sports. Não é nem isso que ele fala. EA é o Challenge Everything, sabe? Ah, do O editor vai achar e vai botar aí no, na edição final. Mas aqui, a EA começou e a EA era a que mais tá na corda bamba, né? Porque a opinião pública se voltou 100% contra ela depois dos casos de loot box, do Star Wars Battlefront, e depois ela ter cometido altas gafes e várias cagadinhas. Mas a EA trouxe bastante conteúdo até. Eles falaram aqui sobre a Origin Premium, que é um serviço que você vai pagar e vai ter acesso aos jogos novos da EA. Antigamente, atualmente, na verdade, eram só um catálogo, só uma vault específica. E agora parece que você vai ter o catálogo de lançamento deles também por um certo valor de assinatura, né? Eles estão seguindo aí os passos, seguindo a escola do Game Pass da Microsoft, não é verdade? É, eles estão tentando, né? Porque convenhamos, hoje em dia quem usa a Origin? Eles estão, tipo, literalmente tentando fazer o que pode para vender a Origin, porque a Steam tá aí, a GOG também tá aí, que tá crescendo bastante, eles precisam fazer alguma coisa para trazer a Origin para frente. Deixa eu defender aqui a Origin. Assim, não defender, porque na verdade eles nos obrigam a usar a Origin. Né? Mas se você jogar alguma coisa da Electronic Arts, não tem na Steam, então você é obrigado a usar a Origin. Então você é obrigado, sim. Então eles estão tentando te oferecem fazer algo a mais. É, pra tentar convencer você a usar realmente a Origin com amor. E outra coisa da Origin que é foda é que, assim, a Steam tem aquilo lá. A gente é o maior e a gente tem mais desconto. A Steam é o gigantesco do mercado. A Origin tem os títulos deles. A Good Old Games, pelo menos, é sem DRM. Então, assim, tem um diferencial. O diferencial da Good Old Games em relação à Steam é que é sem DRM. O diferencial da Origin é que se tem jogos, alguns jogos que você quer, você é obrigado a aceitar eles. É, explicar um pouquinho essa parte do DRM. A Steam, um dia quiser parar de divulgar um jogo, ela tira do catálogo, ele some até da sua biblioteca, porque você mais ou menos aluga o serviço, não compra o jogo. Mas é bem difícil a Steam remover um jogo. Tem jogos que são removidos da loja, mas são mantidos na biblioteca dos usuários. Eu acho que até hoje só teve um caso de jogo que foi removido da biblioteca dos usuários, que foi o Deadpool. E ele foi recolocado depois de, acho que, 1 ou 2 anos, foi recolocado na Steam e recolocado na biblioteca de quem tinha. Ah. Aí eu sou obrigado a concordar com o palestrinha. E, assim, sobre a Origin, é uma boa o que eles estão fazendo, porque realmente eles precisam muito de chamar a atenção, de fazer as pessoas quererem usar a Origin, porque a Steam é uma máquina gigantesca, é impossível competir com a Steam. Todo mundo que tenta não tem a quantidade de catálogo nem a qualidade semelhante da Steam para conseguir bater de frente, sabe? E tanto é que um dos passos que eu acredito que a Steam pode dar no futuro, caso ela acabe perdendo público, ou caso algum dia, por algum motivo que nós não sabemos ainda, pois estamos no passado, apareça algum competidor que consiga, por exemplo, equiparar a Steam na qualidade, no valor, nos outros aspectos. Ela poderia também lançar um sistema de assinatura onde você ganha uma vault, um acesso a um certo número de títulos, assim como fazem o Game Pass, assim como faz, por exemplo, a PlayStation Plus, de certa forma, e agora vai fazer o Origin Premium. Seguindo aqui, ó, além do Origin Premium, nós tivemos na conferência da EA, também falando sobre Battlefield 5, que agora vai ser na Segunda Guerra Mundial, certo? Yes. E eles fizeram questão de frisar que não vão haver loot boxes, não vai haver Premium Pass e vai ter Battle Royale. É o que a gente espera, mas não é nada de bom. Tipo, na verdade, é outro Battlefield. E assim, eles falam, sem loot box. Mas isso não quer dizer que não vai ter um sistema próprio de loot chamado airdrop ou qualquer outra coisa, entendeu? Tipo, tem muita empresa que tá falando isso, não vai ter loot box. Mas põe assim, algo similar. Aí eles têm um sistema próprio de caixinha lá que é diferente. Então assim, sei lá, pra mim uma empresa falar, não vai ter loot box, não quer dizer merda nenhuma até o jogo sair, porque eles ainda podem colocar o sistema genérico deles lá alternativo. Até porque também eles chegaram e falaram, tudo que a EA falou que não ia ter loot box, eles pegavam e colocavam de uma forma absurda. Você tem que jogar feito um completo demente, sem vida, passar, sei lá, 20 horas por dia jogando, pra depois de uma semana você conseguir desbloquear alguma coisa ínfima, sabe, no jogo. É por isso que eles fizeram... pediram desculpa no Star Wars. Sim. É, pediram desculpas e, cara, de verdade, alguém acreditou nessas desculpas deles? Não. Eu não acreditei nem um pouco, cara. Maluco, pediu desculpa, mim, falou, volta lá jogar 20 horas. Enquanto o jogo não sair, pra mim, eu tô cagando, honestamente, eu não compro nada, mano. Não, mas eles pediram o desculpa pelo Star Wars Battlefront 2, que já lançou, Dante. Eles pediram desculpa. Beleza, porque, olha, assim, foi mal pelo vacilo. Só que olha quanto tempo eles levaram pra pedir desculpa e o que eles fizeram pra resolver o problema. Moleque, pedir desculpa qualquer um pede, agora resolver o problema aqui é difícil, né? E pediu desculpa então, porque corre o risco de perder a licença de uma marca grande, né? Então, as pessoas que ainda jogam o Battlefront 2 disseram que agora o modo de... progressão tá humanamente possível. Então, você que não joga de forma exaustiva Battlefront e tudo mais, você consegue liberar os seus heróis preferidos, você consegue liberar armas, roupas e loads para você conseguir equipar o seu personagem, ou então fazer preloads diferentes, os caramba. Só que, cara, de verdade, não tá... Não tá conexo, sabe? É exatamente isso que vocês falaram. É muito provável... Muito não, é 100% de certeza que eles estão fazendo isso só pelo medo de perder a licença do Star Wars. E como eu falei no outro cast, não é só perder... Não é só medo de perder a licença. É medo de perder a licença e ter que pagar uma puta numa multa em cima, né? Pra Disney. Mas vamos ver. Eu só acredito vendo. Fora que esse modo Royale do Battlefield 5... Cara, só porque hoje tá moda não significa que você tem que mudar e que você tem que implementar. O modo competitivo do Battlefield, ele funciona muito bem, sabe? Ele é bem gostoso de jogar. Ele não precisa. Battlefield não é um jogo que precisa ter um Battle Royale pra se diferenciar ou pra ter algum adicional, sabe? Eu acho que só... Achei uma decisão bem fraca, pra falar a verdade. É que assim, se tu for parar pra pensar, tipo... Os melhores jogos pra ter um modo Royale são jogos tipo Call of Duty Battlefield. Porque assim, qual o problema do PUBG, assim, como Battle Royale? Ele é um dos melhores, mas o problema é que ele é muito pesado, a jogabilidade é demorada. Então assim, pra jogos que já tem modos Deathmatch, como Call of Duty, Titanfall, Battlefield, assim, jogos que já tem esse modo de mata-mata, tipo, insano, aquilo, mudar pro Battle Royale é poucas coisas que eles têm que trabalhar. É literalmente, tipo... Só, tipo, definir um mapa e já era, tá ligado? Então, mapa, assim, colocar a regra de player e lançar. Porque, assim, no final das contas vai ser a mesma coisa que o modo Deathmatch. Você só não vai renascer naquela partida, vai renascer em outra. Então, assim, é um jogo que tem uma engine muito mais pronta pra Battle Royale do que Battle Royale ou Fortnite, por exemplo, que é cartunesco. Atrai muito mais crianças e público menor, mas, assim... Eu acho que a engine de um jogo que tá aí há 10 anos fazendo mata-mata é muito adequada pra Battle Royale, que é mata-mata, só de outro jeito. É. Bom... É um sistema pronto, tá ligado? Seguindo aqui, eles ainda falaram... Fizeram uma das coisas mais porcas que eu já vi nos últimos tempos. A apresentadora sentou na arquibancada, conversou com o desenvolvedor e perguntou: pô, fiquei sabendo que vocês estão fazendo jogo novo, né? É, a gente tá trabalhando num jogo novo do Star Wars. Qual o nome? É Jedi Fallen Order. Você joga um Jedi. Pô, legal. Uau. Né? Legal. Cara, sério que você anuncia um jogo novo da série Star Wars na arquibancada? Sem anunciar, na verdade, nada, né? É, ó, sem então, anunciar, na verdade. Temos ali um título, assim. Tô fazendo aí um bagulho aí. Tá, tem alguma coisa pra você? Não. Tem alguma ideia de como vai ser? Não. Você só tem um título? Você só tem um título, então? É. Cara, que bagulho mais escroto. Porra, cara, você tem uma puta do IP na mão, que é Star Wars, e você trata dessa forma? Cara, se eu fosse o CEO da Disney, eu já ia falar: seus filhos do mapa. Como vocês pegam a IP mais importante do mundo pop de todos os tempos? Que é sério, gente, da cultura pop, Star Wars é uma parada descomunal. como que vocês fazem isso com a IP mais famosa? Mas considerando que a Disney fez um filme solo do Han Solo que foi um lixo, então tá 0-0 o placar, né? Além disso, foi no embalo. Além disso, tivemos aqui também dois anúncios muito bacanas, que foi o Sea of Solitude e Unravel 2. O Sea of Solitude, que dá uma impressão de ser um jogo bem parecido com Shadow of the Colossus, Ico, que é uma aventura introspectiva e uma aventura, digamos que solo, sabe? Entre você e os seus próprios demônios, digamos assim. E o Unravel 2, que é a continuação dos bichinhos de lã, do bichinho de lã vermelhinho bonitinho do primeiro jogo, que agora ele ganha um amiguinho, porque agora o jogo é multiplayer. Achei bem legal isso. Eu joguei o primeiro, eu gostei bastante, só que o que mais me surpreendeu foi o anúncio de, olha, Unravel 2, não sei o que, vai ser assim, assim, assado, e já tá disponível, você já pode comprar e baixar. Eu falei, caramba, que legal, porque Unravel é um joguinho muito bom, vale muito a pena jogar. É um jogo bom, é um jogo bem feito, muito bonito, apesar de ser de estúdio pequeno. É o Little Big Planet alternativo. Ah, não, pô, Little Big Planet você cria cenário no Unravel, não. Mas aquilo, é um mascotezinho fácil de vender, tá ligado? Isso. Digo não na questão, tipo, do Little Big Planet como jogo, mas sim como, tipo, olha a imagem dele, putz, todo mundo sorri e associa e, tipo, divertido. Uhum. Sim, tanto que eu recomendei ele pra um colega exatamente porque o bonequinho é interessante. Sackboy. É fácil de apresentar. Uhum. Bom, mas dando continuidade aqui ao Arquivo Cast, nós vamos falar sobre a próxima conferência, que foi, no caso, a da Microsoft. A conferência da Microsoft rolou aqui, do Xbox, na verdade, né? Rolou aqui no domingo, do dia 10/6, às 17 horas, no horário de Brasólia. E nós tivemos bastante conteúdo, né? Uma coisa muito surpreendente. Não que a Microsoft não mostrasse nas outras conferências, nos outros anos, bastante conteúdo, mas olha, eu realmente fiquei surpreso com a quantidade de coisa que a Microsoft trouxe esse ano. O que vocês acharam da conferência da AMS? Olha, eu vou ser sincero, que eu comecei a acompanhar a E3, de fato, acho que em 2009, a E3. E é a primeira E3 que eu olho o trabalho da Microsoft e falo com certeza, a Microsoft fez um bom trabalho. Caramba! E depois eu que sou o fanboy, né? É a primeira vez desde 2009 que eu vejo a Microsoft fez um bom trabalho. De fato. Dessa vez eu que curto muito mais a Sony do que a Microsoft, até porque eu uso o PC, eu também vi que ela mandou bem. Muda. Felizmente, dessa vez, eles conseguiram não decepcionar, o que já tá bom, porque geralmente a Microsoft cria expectativa, chega a E3, tipo, eles não entregam nada do que falaram. O meu medo é que o Dante falou bastante. Eles anunciaram a compra, eles anunciaram vários jogos, anunciaram vários exclusivos, anunciaram várias compras, né? A gente vai falar mais sobre isso ainda no cast, várias compras de outras de empresas menores, né? E dentre elas dá pra destacar a produtora do Hellblade. Uma das coisas que foi mais impactante, assim, da conferência da Microsoft... Deixa eu terminar. Que é bom, né? É gostoso, né? Ser cortado, né? Deixa eu terminar. Manda. O meu medo, que o Dante mesmo disse, era ela pegar essas empresas que ela comprou daqui a 3 anos, no máximo, fechar todas elas, sabe? Só para o ouvinte conseguir se situar, a Microsoft revelou, né, que ela fez a aquisição de 4 estúdios, mais ou menos, da Ninja Theory, da Playground Games, Undead Labs e Compulsion Games. Aí nessa patotinha tá os desenvolvedores de Hellblade. Eu nunca sei falar o nome da menina, é Shenua ou Senua? Senua. Senua Sacrifice e também os desenvolvedores de State of Decay. Pode continuar, Cola. Não, era exatamente isso que eu queria falar. Que esse é meu medo. porque a Microsoft anunciou muito, muita gente, eu vi gente falando, né? Mas isso pra mim é fanboy, é, opinião de fanboy, eu espero que vá pro lixo. Os mil graus da vida? É. Ah, mas ela anunciou 3 Gears of War. Foda-se. Eles anunciaram o jogo. Eu gostei, cara, dos Gears of War. Eu gostei também. O pop, gostei do que não é Gears of War, é só Gears 5. É. Ou é 4? Então, eu gostei bastante dos anúncios dos 3 Gears of War, porque Gears é uma série consagrada já da Microsoft. Amei o Gears em RTS. É, naquele mesmo estilinho de XCOM, de Mario, Mario Rabbids, sabe? E o Pop Gears, eu vou chutar aqui, viu? É, eu acho que vai ser um dos lançamentos mais importantes, assim, da série Gears, da própria Microsoft, para os próximos anos. Eu pensei que o Pablo ia falar da série Pop. Não, da série Pop seria complicado, né? Mas, ó, além desses 4 estúdios, a Microsoft, ela também falou sobre novos estúdios, né? O The Initiative. E junto com isso, juntando os pontos, ao meu ver, os cancelamentos que eles fizeram, os estúdios que eles fecharam e etc., eu acho que eles estavam fazendo isso meio que, por exemplo, para dar aquela limpada na casa, tirar os arquivos que estão no desktop, sabe? Para conseguir abrir espaço e começar já com tudo clean. Eu também encaro dessa forma, tipo assim, o que antes a gente viu como ruim, hoje a gente vê como uma organização. E infelizmente precisa se organizar. Sim, eu achei até bem interessante essa estratégia deles, porque foram duas coisas que casaram muito bem. Na verdade, três coisas, só que uma delas é a teoria da minha cabeça. Na minha cabeça, eu acho que a Microsoft veio nos últimos 2 anos fazendo esses cancelamentos e fechando esses estúdios justamente para conseguir chegar nessa E3 e falar: olha, gente, estamos aqui com uma iniciativa nova. É, a gente vai começar a fazer jogo pra caramba e terminando com o anúncio da próxima geração, né? Então, isso foi uma bomba. Ah, mano, não acho que foi uma bomba. Não, assim, não foi um big deal, mas eu achei que foi uma bomba porque é a primeira empresa que anunciou a nova geração, né? Jeito que na geração Play 3 foi a Microsoft que entrou primeiro com o Xbox 360 e depois a Sony seguiu com o PlayStation 3, né? Uhum. Só que assim, eu não acho que foi uma bomba, porque era algo que era quase que óbvio que ia acontecer. Se não fosse esse ano, seria o próximo, né? Porque essa geração já tá batendo o quê? Os 6, 7 anos? Já deu o que tinha que dar, já, cara. Já deu. Então. A não ser a Nintendo. A Nintendo, pra mim, é um caso. Ela tá pouco se fudendo na geração. A Nintendo ela trabalha num ciclo próprio, né? Eles não seguem um ciclo de consoles de Sony, Microsoft, nem nada. Gente, os haters de plantão, que eu já tenho muito. Gente. Deixa eu cortar aqui rapidinho. O lançamento do Play 4 é de 2013. São 5 anos só. É, nem é tanto assim. É, dá a impressão que é mais velho. Eu também tinha essa impressão. O PS4 Pro. Ele é considerado um novo lançamento ou só atualização de hardware? Não, só atualização. É que nem o Xbox One novo lá, a versão é só atualização. Pra exemplificar melhor, é mais fácil usar o 3DS e as inúmeras versões. Entendi. Aqui, o que eu falei, que eu tava querendo falar, era da Nintendo. É uma empresa que ela vive um caso totalmente à parte. Ela tá pouco se fudendo pra esse negócio de geração. Só que, cara, funciona muito bem na Nintendo, velho. Não mexe com ela, não mexe que tá dando certo ali. É que o que acontece, por eles não tentarem correr assim, tipo, que nem, como que é a corrida da Microsoft, do Xbox e do PlayStation? Ó, a gente tem gráfico 4K, a gente tem gráfico 4K e 60 FPS. Olha, a gente, tipo, é literalmente uma corrida de quem mostra algo mais bonito. A Nintendo, não, eles tentam fazer algo criativo, então assim. Por eles não criarem essa mesma expectativa, não tem como comparar. Que nem um cara que é caixista vai comparar, não sei, o gráfico ou a loja online. Assim, como você tem sempre a Sony e a Microsoft pra comparar um ao outro, e a Nintendo não tem muito comparativo, eles conseguem correr no mesmo ritmo deles sem ter muita expectativa gerada, tá ligado? Sim, e uma das coisas também que a Microsoft está acertando bastante, é, não somente no, nos anúncios do. Acertou bastante, não somente nos anúncios das aquisições, foi também na quantidade de jogos exclusivos, de jogos third party que eles mostraram, né? Até porque aqui na lista de tudo que foi mostrado, nós tivemos aqui Halo Infinite, que provavelmente pelos gráficos, pela forma que foi apresentado, e eu chuto que vai ser um cross-gen. Vai ser entre o Xbox One e o Xbox Next, sabe? Já pensou se o console se chama realmente Xbox Next? Não acho que ele teria essa audácia. Não, cara, não acha que teria essa audácia? O primeiro se chama Xbox, o segundo 360, o terceiro se chama One? Então, agora vai vir o Two. Vai vir não, o Two, pô. Agora vai vir... O 720. O 720. Agora. Caramba. O Dante, ele já sabe o que eu vou falar, velho. Se vir Xbox 720 ou Xbox Next, lembrem-se que vocês escutaram aqui, primeiro, no Arquivo Pixel. Xbox 2, vocês vão ver. Arquivo Cast. Vai ser o quê? Não é Arquivo Cast? Só pra... Arquivo Cast? O que eu falei? Falou Arquivo Pixel. Pixel. Nossa, canelada aí, bonita. Mas ó, além do Halo Infinite, nós tivemos aqui Ori 2, que é um jogo bem bonito. Eu vou confessar que eu nunca joguei o primeiro, mas eu sempre achei ele um jogo muito bonito, junto com aquele Jotun, sei lá como é que se pronuncia direito. Mas eu acho um jogo muito bonito, e ele é bem amado pela comunidade, né? Assim como o Uravel é amado pela comunidade, o Ori, ele também é bastante querido pela comunidade. Ah, é que é aquilo, né? Tipo, é um jogo que basicamente, tipo... Não, assim, não foi, não é que nem Scalebound, essas coisas que prometeram. Tipo, do nada alguém chegou, olha esse jogo aí da hora. Pronto, tipo, era um jogo bonito, é um jogo legal, graficamente ele é espetacular. Tipo, é assim, os caras fizeram um jogo bonito, com trilha sonora boa, com jogabilidade divertida e com até capacidade de speedrun, etc. Então, tipo, não tinha como botar defeito e barato. Então, tipo, é uma fórmula simples que, assim, não tem como errar. Se tu faz um jogo indie, que, assim, entrega tudo isso, meu, não tem como errar. Tem milhares de jogos que seguiram essa fórmula, fizeram sucesso, então é até hoje sendo querido pela comunidade. Nós tivemos aqui também Crackdown 3, com um trailer muito massa, junto com o Terry Crews. E, cara, você vai poder jogar com o Terry Crews. Isso é fantástico. Eu espero que ele não calhe a boca durante o jogo inteiro. Isso do Crackdown é aquilo, né? Tipo, vamos ser sinceros. Se não fosse o Terry Crews, ninguém ia dar a mínima pra esse jogo. Com ele certeza não absoluta. Crackdown 1 ou 2. Olha, eu tô nessa vibe aí, não, mesmo com o Terry Crews, não tô dando muita bola. É, entendeu? Tipo, é assim, eu digo que é tipo Saints Row. Quem conhece gosta, quem não conhece fala, ó, vai ver, legal, e não vai dar a mínima. Mas, como tá com o Terry Crews, tipo, dá uma visãozinha a mais. Mas, moleque, se não fosse o Terry Crews, o pessoal não ia nem lembrar que a aparição na E3, essa merda. Eu posso ser sincero do porquê a Microsoft tá investindo no Crackdown, já que ninguém conhece. Tem um cara na Microsoft que tem um jogo favorito. Chuta o nome desse cara. E chuta Bill qual Gates? É o jogo dele. Não. Phil Spencer? O Phil Spencer, o jogo dele favorito é Crackdown. Ah, e aí ele vai ficar tentando forçar até não aguentar mais. Caraca. O 2 já foi assim, porque o 1 foi um fracasso. Ele deu uma reportagem, faz tempo isso, ele na revista Xbox 360, faz tempo isso. Uma entrevista dele, que ele falava que o jogo dele favorito é o Crackdown. Então a gente vai ver Crackdown 3, Crackdown 4, Crackdown... Vai. Crackdown Pop. Crackdown Revelation. Mas VR, enfim... VR também. VR, não pode... Crackdown Battle Royale. VR Battle Royale Board. Microsoft não tem VR. É verdade, né? Bem lembrado, daqui a pouco a gente fala disso. Sobre Crackdown 3 ainda... Uma das coisas que eu achei bem estranha, apesar de ter gostado bastante, é que os gráficos do jogo estão me lembrando muito mais um 360 do que uma geração atual, viu? Eu não queria criticar, porque é um jogo muito aguardado e está sendo produzido há muito tempo. Tá há muito tempo em desenvolvimento, mas por esse trailer que a gente viu, eu não sei não, viu? Eu não acho que vai empolgar muito a galera, mesmo tendo Terry Crews. Eu tenho uma dúvida sobre esse jogo. Não é esse que há muito tempo atrás falaram que ia ter um sistema de destruição que é processado em nuvem? Sim. Isso. Sim. Exatamente. Porra. Um dia a gente chega lá, pô, relaxa, confia. Ó, depois de Crackdown 3, na verdade, além de Crackdown 3, nós tivemos aqui jogos melhorados para o Xbox One Pro. É o que não, nós jogamos. One X. O Shonex. Shonex. É, o Shonex, pô. Peraí, você já tá apaixonado pelo Shonex, é isso? Por isso que é Shonex? Meu Deus, cara. De verdade. Tipo, isso com certeza vai ficar melhor quando eu colocar a trilha sonora de comédia, mas agora que não tem trilha sonora nenhuma, se eu ficasse em silêncio, parecia que tinha ocorrido 4 óbitos aqui. Mas o editor vai colocar uma risada de fundo, vai botar a risada do Dante, vai botar a risada de todo mundo que ele tem no banco de dados. É, vou colocar inclusive as risadas do pessoal do Nerdcast e dos outros podcasts que eu curto, né? Nossa. Porque tá todo mundo aqui participando, em espírito Jedi. Mas assim, esses jogos melhorados pro Shonex é uma coisa que eles já vêm apresentando e é muito bem feita, porque os jogos realmente mostram uma performance melhorada no Xbox One X, o que é diferente do PlayStation 4 Pro, né? Que é basicamente só um upscale e, alguns raríssimos casos, uma melhoria de FPS. Não, ó, calma. O upscale existe, o FPS melhora sim. Não chega ao que eles prometeram. Mas engana em inglês, pô. Não chega ao que foi prometido. Continuando, além de tudo isso, a gente ainda viu bastante coisa sobre The Division 2, o que pra mim, bleh, whatever. Eu tô parece indo muito. Fila. The Division 2, não, pelo não, que foi apresentado... Jogar. É legal. Pode ser legal, cara, só que, de verdade, eu não vi absolutamente nada de diferente do The Division 1. Inclusive a promessa de que você vai ter diversão sem fim durante anos, quando realmente só vai durar, sei lá, 2 meses até a comunidade falar tem coisas melhores pra fazer e jogos melhores pra jogar. Como foi o caso do The Division 1. Não. Afinal... Não. Hoje você joga com outras pessoas ou só com seus amiguinhos o The Division 1? Com outras pessoas, principalmente. Outras pessoas, o sistema online... É que assim, o The Division, eu nem joguei ele, o Bruno vai me corrigir se eu estiver falando merda. Tudo bem, o 2 pode estar fazendo o mesmo que um, mas em questão de jogo de tiro, vamos dizer shooter, não vou nem dizer TPS ou FPS, me diz um, sem ser o The Division, que tentou ser diferente de Call of Duty e Battlefield. Destiny? Wildlands? Não, o Destiny parece... O primeiro, beleza, até. o segundo tentou ser Halo demais. O segundo, ele é literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro, sendo que eles falaram que Destiny 2 ia ser uma mudança completa do jogo e não foi. É simplesmente o mesmo jogo. Lobby. É o mesmo jogo, só com o número 2 do lado, e já era. Porque, entendeu? De verdade, então, assim, eu tô jogando e eu não tô sentindo absolutamente nenhuma diferença. O The Division ainda pelo menos é diferente, entendeu? Da maioria dos shooters padrões que são lançados. Então assim, o 2 pode ser igual ao primeiro, mas o primeiro tenta ser diferente do padrãozinho, que já é alguma coisa que dá mérito pra ele se manter ainda atual. E outro, é um jogo que até hoje recebe atualização, eventos, no caso eventos globais, como ele chama, que dura uma semaninha. Você vai lá, joga, tem builds novas todo mês. Não perdeu o suporte. Então não dá pra falar que ele é um jogo que deu errado. Deu errado no começo, mas agora ele se manteve. É que no começo tipo... eles não focaram pra fazer o marketing do bagulho. Eles lançaram meio, esse jogo aí, ó. Tipo um Rainbow Six Siege, que começou zoado e agora tem uma comunidade gigante. A Ubisoft tem investiram esse poderzinho pra crescer. De investir e não deixar o jogo cair. Só deu For Honor que não deu certo mesmo. For Honor... Posso fazer um comentário? Você falando de The Division, agora é uma propaganda gratuita. Mas amanhã no Rato de Caverna a gente vai começar uma campanha de The Division. A gente fechou um time e vai começar a jogar. Play 4? É gostoso, moleque, é gostoso o jogo. A gente vai jogar no PC, PC. PC, que pena. E já vou logo lançar aqui pra vocês que em novembro ou outubro, não lembro qual mês. Peraí. Estarei na Europa. Eu sou rica! Caraca, mas é um babaca mesmo, viu? Puta que pariu. Oxe, tá certo ele, caralho. Cria um cantinho no castigo aqui pra poder jogar ele. Perão, cria. Por favor. Nunca te pedi nada. O que eu ia falar é que em outubro ou novembro, eu quero saber se vocês topam mesmo ou não fazer grupão de Fallout 74. Errou, 79. Errou. 77. Bingo! Caralho, moleque. Qual o número? Qual o número desse Fallout que eu não faço? Não. Você chega lá, vai tentando. Uma hora tu chega lá. Vai, peraí. Fallout 76. Fallout 76. 9 combinações. Falei acho que 4 combinações, errei todas. Só olhando aqui na pauta que eu consegui acertar. Pô, mas por que 76, velho? Por que não deixa o número ser redondinho, 75? Putz, o Pipe Boy até deu tapinha na testa depois dessas combinações aí. Seguindo aqui a nossa querida e amada pauta, tivemos Forza Horizon 4, o que é um bom sinal, porque Forza Horizon é o lado arcade da série Forza, e eu gosto bastante daquilo que eles fazem. Ah, meu dinheiro não aguenta mais. Cada Forza que lança é 350 mango e ainda tem 1 milhão de pacotes. E aí não dá, cara. É 350 mango no começo e depois mais 700 do resto do ano. É, cara, não dá. Esse Forza Horizon 4 eu acho bem bacana, porque é como eu falei, é a pegada arcade da série Forza. Eu, pessoalmente, não tenho saco pra simulador. Algum de vocês gosta mais da Motorsport do que a série Horizon? Eu. Cago pras duas. É, bom, quero um novo Burnout. Eu só queria falar aqui mais uma coisinha, que, convenhamos, Forza é uma cópia descarada de Gran Turismo. Ah, pera. Isso é sem dúvida, né? Mas não, assim, ele é um aprimoramento do Gran Turismo. Só que Forza é muito melhor do que Gran Turismo hoje em dia. Não, também não. Não é muito melhor. Aí você exagera. A diferença é que Forza é o ar fresco. Gran Turismo tá aí há mais de 3 gerações, cara. Isso. Forza é o ar fresco, sabe? É a mesma coisa. Se a Sony chegar e reformular a série Gran Turismo e colocar outro nome falando esse agora é o nosso simulador, Drive do jeito que o Gran Turismo tá agora. Esse não é o Drive Club? Hã? Eu sinto que esse é o Drive Club. Que tem Drive Club é da Sony? Chuva, é da Sony. É o segundo disso. Estúdio da Polyphony. Nossa, eu nem lembrava que esse jogo existia, cara. Eu tenho. Não era esse que fica, tem um pacote de coisas gratuitas só pro pessoal que tem a Plus? Ah, eu não sei, eu comprei no lançamento completo já. Eu sou rica! Caraca. Não dá, cara, não dá. Eu realmente vou ter que criar um cantinho da disciplina aqui. Oh, mas é, jogo de corrida, desculpa aí, mas jogo de corrida eu não resisto. Tipo, eu comprei Project Cars 2, todos completos, comprei o Forza, comprei a Assetto Corsa. Não dá. Pô, jogo de corrida. Assim, o jogo de corrida, pra mim, o único que eu realmente gosto de jogar e jogo que nem um animal é Mario Kart. De resto, cago e ando pra tudo. A única série que... Putz, era Burnout isso. Burnout eu não comprei. Existem só duas séries que eu realmente gosto, que é a série Need for Speed, mas só com dois jogos, que é o Underground 1 e 2. É, lá na época do Play 2, né? Porque depois... E Burnout Takedown, de Play 2. Cara, Burnout Takedown de Play 2 é sensacional. Sério, acho que do top 10, assim, deve estar no terceiro ou no segundo lugar de jogos de corrida favoritos do Pablinho. Ah, porque o Pablo vai citar Need for Speed, ninguém vai cantar a musiquinha. Já tá tocando de fundo. To the window, to the wall. Eu prefiro não passar essa vergonha, já passo com a carteira. Não. A sua sorte é claro que o VooCast não é muito conhecido, porque se fosse, caraco, nossa, cara. Eu quero contar uma história em relação a isso, engraçada, juro que é engraçado. Ai, Jesus. Bota a vinheta, peraí. Bota a vinheta aí do Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Cara, eu tava... Foi no passado. Chamei a molecada pra jogar aqui videogame em casa, aí coloquei... Molecada, não incluso eu, tá ligado? Tipo, eu só assisti, foi uma é que base você não é molequinho, de 7... Foi uma base de 7 a 9 macaco e ele não me convidou. Não, esse dia foi só... A gente foi jogar RPG, aí pra esperar a galera que ia chegar mais tarde, que tinha um compromisso... A gente começou a jogar levei o PC lá pro mundo e a gente ficou jogando, né? Aí, a gente tava jogando, curtindo uns jogos, né? Aí eu falei, puta, tá mó cheiro aqui estranho, né? Vou acender um incenso. deixei o incenso lá. E aí o meu amigo falou, pô, deixa eu mexer aqui no teu Spotify e colocar umas músicas da hora. Aí eu indiquei, pô, olha essa playlist do Need for Speed Underground 1 e 2 que eu tenho no Spotify. Aí, cara, que irado, ele colocou aquela música, essa música que o Pablo tá cantando, é Get Low. Get Low. Em inglês, 10 de 10. É, 10 de 10. Eu não sei como eu falo inglês nas lives. Aí, o pessoal acompanhando, né? Desculpa. Eu acompanhando a música, curtindo a música, só que tava o incenso lá queimando, né? Mais tarde, a minha mãe vem falar comigo. Falar, filho, eu sei que você não faz esse tipo de coisa, mas eu gostaria de te falar. A vizinha veio falar comigo falando que você tá fumando maconha com seus amigos lá no fundo de casa. Caraca. Koala 4:20. Aqui, dando seguimento, além de Forza Horizon The Division, nós tivemos aqui Kingdom Hearts 3, o primeiro trailer dessa E3 e que foi repetido a exaustão, que é o trailer que apresentou o mundo de Frozen, né? Foi bom trailer, mas repetiu tanto que você olhava pra ele, caramba, de novo. Exato. Tanto que quando vai aparecer Kingdom Hearts 3 de novo lá na conferência da Sony, eu que sou fã de Kingdom Hearts estava revirando os olhos falando, caraca, lá, sabe, volta o cão arrependido. Já deu. Tivemos Metro Exodus, que essa série da Metro, né? Eu acho que é uma das séries mais underrated dos últimos tempos, porque são jogos muito bons, assim. Tem uma pegada meio Bioshock, meio Fallout, né? De mundo pós-apocalíptico, uma distopia meio louca, seres bizarros pra você enfrentar, mas eu não vejo o pessoal comentando tanto. É porque é um jogo muito cansativo, moleque. Tipo, é que assim, tu pega o segundo Metro, beleza. O primeiro, moleque, pra recarregar, tipo, tu levava quase 3 segundos pra recarregar. Se errasse o botão, tu travava a munição. É assim, ele focou tanto em sobrevivência e tanto em realismo que assim, faltava alguns elementinhos arcade pra ser cativante. O segundo Metro melhorou bastante e eu acho que esse aí provavelmente vai melhorar mais a fórmula ainda. É que assim, ele tentou pegar algo na vibe de Stalker, mas mais realista, mais assim, mais visceral. Só que acabou se tornando chato. Então assim, muitas pessoas pegavam, cansavam e ainda assim nem se esforçavam. Mas quem gostava mesmo, segue a milhão. Eu conheço muito um amigo meu que tipo, é fissurado na série, adora, tá ansiosão pro próximo. Então assim, virou aquela saga que quem adora, adora e quem não liga, tipo, caga mole e segue em frente. Quem adora, adora. Ele tá na minha lista pra jogar aí, porque parece um bom jogo mesmo. Não, é muito bom, mas tem que se esforçar, tá ligado? Não dá, tipo, pra pegar de cabeça leve. Assim. É, ele mostra que ele é cansativo, pela temática dele. Eu tenho os dois primeiros metros na Steam, porque eu peguei há, sei lá, acho que uns 2 anos atrás, num Humble Bundle aleatório por aí. E eu nunca abri, nunca joguei. Eu vou, agora que o Exodus tá chegando, eu vou dar uma olhada pra saber como é que é e etc. Agora, além do Metro Exodus, nós chegamos aqui na parte da conferência em que eles falaram, obviamente, acredito eu, que da maior IP próxima de ser lançada da Microsoft, que no caso é Tomb Raider ou Shadow of the Tomb Raider, que é o novo capítulo da saga da Lara Croft. Não é da Electronic, ou não é da Square Enix? Então, é da Square, só que a EA, eles têm... A Square, ela tem uma parceria, abre aspas aqui, junto com a Microsoft, tanto que o último, o Rise of the Tomb Raider, ele teve uma exclusividade temporária, o que acabou ofuscando bastante, prejudicando bastante o jogo, na minha opinião, porque é um jogo bonito, é um jogo muito bom, com um gameplay muito cativante. E é um jogo grande, cara, bem grande. É que nem eu falei pra vocês no último cast, nas prévias, que é um jogo grandão e que você tem que fazer bastante coisa. É um jogo bonito, é um jogo excelente. Mas isso eu acredito que todos aqui concordamos que essa exclusividade temporária só serviu pra cagar e ofuscar as vendas do jogo, que poderia ter sido gigantes, né? Com certeza. Você perde aquele exclusividade momento geralmente, né? Fora que o Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, tinha lançado na mesma janela que Halo 4 ou 5, se não me engano. E cara, isso cagou muito, porque o pessoal que tinha Xbox pensava, vou pegar Tomb Raider ou vou pegar um Halo? É a mesma coisa se, por exemplo, você pegar um Call of Duty, falar que vai sair Call of Duty 4, o Black Ops 4 pra Nintendo Switch. Só que a mesma janela de lançamento vai ser a janela de lançamento vai de Breath of the Wild ou Mario Odyssey. É pedir pra tua IP morrer na praia, né? Uhum. Ainda mais um Call of Duty no Switch. Né? Depois disso, nós tivemos aqui uma das maiores surpresas da conferência. Esse eu posso dizer que é uma surpresa, porque já vou arriscar falar aqui, viu? A Microsoft teve a melhor conferência, mas quem deu o maior show de todos foi a Capcom. Que do nada começa um trailer aí com o Dante, abre aspas aqui, o Dante, e na engine do Resident Evil do RE7, né? E quando a gente vai ver é o Nero, e na verdade é Devil May Cry 5, Devil May Cry voltando aí às origens. Eu achei sensacional, a trilha sonora já empolgou, já embalou ali o jogo, falei, quero jogar esse jogo. Fazer combos estúpidos e ridículos que batem na casa das três casas. Eu vou jogar só pela trilha sonora, provavelmente vou baixar só a trilha sonora mesmo, porque de jogo mesmo... Não, vai tomar no olho do seu cu, você vai jogar porque o teu nome é Dante, caralho. Grande bosta, moleque, o jogo é com o Nero, caralho, vai tomar no seu cu. Só digo uma coisa, o nome dele, o apelido dele pode ser Dante, mas pode ser pela Divina Comédia, viu, Koala? Ou pelo jogo Dante's Inferno, não necessariamente pelo Devil May Cry. Não, cara, é a mesma coisa que Divina Comédia, mas beleza. O jogo do Dante's Inferno é inspirado na Divina Comédia. Só que, cara, eu não lembro em nenhuma parte da porcaria do livro, muito menos no filme com Robbie Williams, quando o Dante pegou uma porcaria de uma foice gigante e saía serrando todo mundo. Tem que lembrar? Se você tirar a foice, é a mesma história, moleque. É literalmente isso. Se você tirar a foice, o resto é igual. Não é a mesma história, tipo, é inspirado, é baseado. O Dante's Inferno é um jogo, o livro é outra parada. Se você quer chorar baseado e ficar depressivo, você vai ler o livro. Se você quer matar uns neguinhos e passar um tempo legal, você vai jogar o jogo. Cara, cuidado, você tá em São Vicente, cara. Tá falando aí baseado, vamos chegar dentro da tua casa, vou querer que compartilhe. Filhão, no lugar onde eu moro, pega nada. Se fosse o Devil May Cry com o Dante, principalmente, ou um personagem novo, qualquer coisa, eu até me animaria. Mas só de ver o Nero já me desanima bastante, moleque. É engraçado porque muita gente tem um asco tão grande com esse Nero, cara. Eu vou falar a verdade, vou mandar real. Eu nunca joguei Devil May Cry a sério. Joguei pouca coisa do 3, do 4, do 5, porque nunca me despertou nenhum interesse em jogar. Eu prefiro mil vezes jogar Bayonetta e rejogar Bayonetta do que jogar... Tipo a mesma temática que a Ninja Theory fez no Devil May Cry lá independente, é isso mesmo? Ah, você diz o DMC? É, porque é literalmente a mesma temática do Bayonetta, Jesus e Demônios, sim, que ele não é um personagem ele tá melhorando e tal... Sim, putz, cara, você... Cara, Dante, obrigado. Foi o universo... Porque assim, em questão de história mesmo, em questão de história mesmo, do Devil May Cry 3 ao 1, do 1 ao 3, siga a ordem que você quiser, é fraco. É fraco pra caralho. É um lixo, aí, mais 4... precisamente. Então, aí qual que é o problema? Você tem o Devil May Cry 1 ao 3. Dante, aí Dante e a Anja, acho que era a Lúcia, aí Dante e Virgil, beleza. Aí, de repente, aparece o Nero pra tentar passar o bastão. Só que, mano, tipo, ele tem cabelo branco igual o Dante e o Virgil, mas ele não tem nenhuma relação com eles. Mas aí ele sai no palco com o Dante e ele é o novo protagonista, é independente. Tipo, moleque, ele é tipo uma cópia do Dante 2.0 que não passa o bastão, não serve, tipo, pra passar o legado. Aí pra fuder mais ainda... Ele tem cabelo branco, você tá sendo ainda muito gentil, cara, porque no Play 2, no Play 3... O sprite dele é tipo sprite é igual, do Net, sim. É Ctrl-C, sim, tipo, é igual. Isso que ficou ridículo, entendeu? O meu problema é que, assim, se eles fizessem um personagem completamente novo, que nem a Ninja Theory fez, beleza. Por quê? Porque é algo que afasta. Agora você faz um personagem igual ao personagem principal, dá uma personalidade ainda de badass, de independente, de fodão. Aí, pra ficar mais fudido ainda, faz ele tretar com o Dante só porque sim. Aí depois você dá o espírito da espada do Virgil pra, tipo... É assim, é tentar passar o bastão, mas não é tentar se afastar e nem tomar nenhum risco de verdade. Por isso que, tipo, ficou sem graça. Ficou covarde. É o famoso não fode, mas não sai de cima. E agora eles estão batendo no cavalo morto, trazendo o Nero de novo. Eu, de verdade, quando começou o trailer, eu falei, caraca, é isso, Devil May Cry 2, do reboot, dane-se essa saga antiga que é um lixo. Não, é Devil May Cry 5, porque... É, eles têm que ficar roçando os mamilos de otaku chato, que fica reclamando, ai não, esse não é o Dante que eu quero, esse não é o, esse jogo é um lixo. Sendo que, cara, DMC pra mim foi, tipo, aí é que tá, você disse exatamente isso, Dante, eu gostei muito mais de DMC, eu adorei jogar DMC, só que eu não gosto de jogar os Devil May Cry antigos, eu acho muito bosta, sabe? E DMC tem umas mecânicas tão legais, cara, a cidade se fechando e os inimigos que você enfrenta e os chefes que você enfrenta, que são bem variados e tudo mais. E, enfim, cara, porque de verdade, se é pra simplesmente dar um golpe de espada e ficar atirando pra alcançar 999 de combo, cara, dá licença, né? Além do que, eu não vejo graça nenhuma. Posso defender um pouquinho essa mecânica do jogo? Só um de pouquinho. Qual? Do DMC ou do Devil May Cry? Devil May Cry antigo. Ixi. Vamos voltar um pouco no tempo. Porque ela se tornou... Ela envelheceu. A mecânica do Devil May Cry envelheceu. Sim, ficou bastante. Ruim. Envelheceu. Mas na época era algo muito bom. Sim. Porque acho que foi assim, se eu não me engano, teve um jogo antes de Hack and Slash que saiu, que acho que era o Chaos Legion, que ele era bem travado, você controlou, você assim, você conseguia fazer combos, mas você tinha tipo um guardião e era bem travado. O primeiro Devil May Cry pra época, em questão de combate, moleque, quebrou todas as barreiras de, tipo, de dinamismo em um combate de jogo. É isso mesmo, Chaos Legion. Chaos Legion, não era? Que, nossa, era travadíssimo, foi um dos primeiros Hack Slash que saiu, era horrível. Bom, Devil May Cry 5 vai chegar aí em breve, pelo menos eu... De verdade, eu não posso reclamar do gráfico, porque o gráfico tá realmente muito bom. A engine nova da Capcom, a RE7, tá fantástica, cara. E esse Devil May Cry, apesar de eu não ter gostado do anúncio, eu achei legal porque, assim, tá mostrando que eles têm outras utilidades pra essa engine, sabe? Não é só fazer um estilo de jogo. É mais ou menos que nem a Frostbite é pra EA, sabe? Eles têm a Frostbite, eles podem usar pra fazer outros tipos de jogos em outros gêneros que eles podem arriscar um pouco mais, sabe? Eu adoraria ver o estádio sendo quebrado na Frostbite. Cara, eu adoraria ver, sabe o quê? Eu adoraria ver um remake completo de Dino Crisis 1 e 2 na engine nova da Capcom. Seria, ó... Manteiguinha. Caraca. Imagina, cara. I hope you take my money. Eu vi o trailer do Resident Evil 2 e eu falei, não, que isso, cara? Não, pô, peraí. Como assim? Vocês falaram que iam refazer o jogo, ia fazer um remaster e. Peraí, não, calma aí. Eu tive que realmente sentar e tomar um copo d'água. E eu fiquei pensando, cara, imagina se eles pegam isso e fazem Dino Crisis 1 e 2. Só que não distingue um do dois, tá ligado? Tipo, você termina a campanha do um, você já começa a campanha do dois. Alguma coisa assim. Sei lá, sonhar. Sonhar não custa nada. Parasite Eve. Putz! Ah, mas aí Parasite Eve é da Square, né? Então, da Capcom. A merda é essa, é o problema. Caralho. É mais fácil a Square pegar e fazer só um port pra celular e depois pegar o port de celular e jogar pra PC. Como eles sempre fizeram com absolutamente todos os Final Fantasy. Encerrando aqui o dia da EA, nós tivemos um anúncio rápido de Battletoads, o que eu achei bem legal. Microsoft. Exatamente. Foi o suficiente pra criar o hype. Eu já queria comprar. Pô, assim, eu não fiquei no hype porque eu nunca fui muito fã de Battletoads. Eu só joguei até o final aquele Battletoads e Double Dragon de Super Nintendo, manja? E eu nunca cheguei a jogar mesmo os de Nintendinho. Eles são personagens que são bem carismáticos, né? Mas, assim, não fiquei no trem do hype, mas também não fiquei triste. Eu fiquei feliz porque essas IPs mais clássicas, tipo Battletoads, Pac-Man... Os jogos mais antigos, sabe? Da época da base dos jogos eletrônicos, eles precisam ser renovados e precisam aparecer pra uma galera mais nova. Porque senão a gente vai ter uma geração inteira de desmiolados que acha que... Battle Royale é vida, que só jogo nesse estilo é bom, sabe? É fogo. Não sabe o que é Bomberman? Não sabe o que é Bomberman. Cara, é fogo. Depois de Battletoads, o Phil Spencer foi ao palco pra fazer o encerramento e todo mundo já tava ficando meio que triste, né? Desacreditado da vida, quando de repente a conferência é hackeada e, meus amigos, tivemos o trailer, enfim, de Cyberpunk, da CD Projekt Red. Que não mostrou nada, mas foi bonito. Não mostrou nada, mas, cara, que trailer da hora, velho. Cara, pra o nada que a gente tinha até então, mostrou foi muito. É, pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Vamos, convenhamos. É, deixamos a meta em aberto. Quando nós chegamos na meta, nós dobramos a meta. Agora queremos gameplay, que já foi exibido a portas fechadas. Então, foi exibido a portas fechadas e foi recebido inicialmente de braços cruzados, porque é em primeira pessoa. Só que aí depois que todo mundo começou a jogar, falaram: ah, nossa, então é assim que um jogo em primeira pessoa bom deve ser? Porque o Cyberpunk, a CD Projekt Red, falou que não queria, tentou fazer em terceira pessoa, só que pra visão deles do jogo, você só teria uma imersão completa se fosse em primeira. E a galera, tipo, depois de Witcher 3, cara, qualquer coisa que a CD Projekt Red anunciasse, eles iriam esperar um The Witcher em outra época. Alguma coisa assim, sabe? O que eu não acho que seria uma jogada inteligente deles. Afinal, depois do Cyberpunk, é certeza absoluta que eles vão trabalhar em cima de um novo Witcher. Então, dar uma distanciada, assim, de um pro outro é importante pra conseguir dar fôlego pro público, né? Sim, sim. Eu achei legal que tem interação com o Witcher mesmo. A Siri comenta do Cyberpunk. Sim, e isso é um easter egg que eu achei genial, cara. Imagina se você começa a jogar Cyberpunk e em uma sidequest você acaba realmente encontrando a Siri. Cara, já prometeram que isso não vai acontecer, né? Eu acredito que isso é possível, sabe por quê? Porque vamos ter o Geralt como DLC, como um dos personagens, na verdade, do novo Soul Calibur. Verdade. Então, renovação de direitos e tudo. Exatamente. Se o Geralt vai aparecer em Soul Calibur, que é uma IP de outra empresa, que dirá numa IP da própria empresa que desenvolve os jogos da série The Witcher, né? É que também fica perigoso de tentar, tipo, qualquer coisa de mais de um e no outro, entendeu? Eles também podem querer distanciar um pouco um dos dois pra não trazer demais essa proximidade. Nem muita coisa, só fechar o que sim, já criaram, sim. Lacinho. Sim, sim. Não seria algo extravagante, seria algo bacana. Pode ser uma conversa de boteco que vai ter nesse jogo, com certeza. Um encontro no metrô, mas fosse só pra fechar. Tipo, alguém falando: pô, eu encontrei uma menina mó estranha, com cabelo branco, uma cicatriz no olho. O comentário já tava bom. Ela disse que tava procurando o caminho de volta para Novigrad. Nem sei que diabo é isso, sabe? Pronto. Ela devia estar drogada. A internet, só que aí ela começou a mexer as mãos no ar e eu fiquei tonto e ela sumiu. Cara, pronto. Isso já seria o easter egg do ano, sabe? É a mesma coisa que você achar a picareta do Notch no Skyrim, sabe? Faria os nerds caçador de easter egg fazer: ai meu Deus, sabe, babando no sofá. E assim encerramos aqui a conferência da Microsoft. Vocês gostariam de citar um destaque da conferência da Microsoft? O que vocês mais gostaram? O Phil Spencer. Ele virou meu crush agora. Caraca. Battletoads. Realmente foi uma surpresa muito agradável. Foi tipo uma surpresa muito boa deles. Eu só queria colocar um comentário sobre o Halo. Não foi comentado isso durante a E3, mas isso já foi comentado antes, muito tempo antes, pelo próprio Phil Spencer. E ele sempre cumpre as coisas que ele fala, pelo menos tudo que ele vem falando, eu vejo ele cumprindo. O próximo Halo vai sair pra computador também. Ah, sim, isso é legal. Verdade. Porque, tipo, não foi falado sobre isso, mas ele já tinha falado que o Halo 5 não tinha como sair pra computador, mas o próximo que sairia, com certeza, sairia pra computador também. Eu lembro que ele falou isso por causa da... Porque, assim, tem uma comunidade de Halo ativa pra caralho, que, inclusive, eles mantinham servidores, faziam várias coisas, e vai ser fechado devido a processos legais. Aí, devido a isso, ele queria fazer algo pra computador, porque sabe que computador é a melhor maneira da galera manter algo vivo. Lógico. Se ele abrir pra computador e deixar um espaço dedicado pra modders, cara... Acabou. Escreve o que eu digo. Se for pra computador e ele tiver aberto pra mod, escreve o que eu digo. Esse jogo vai durar mais ou menos uns 5 a 10 anos. Fácil, fácil. O Halo antigo tá durando até agora, caralho. Eu quero citar aqui, ao contrário de todo mundo, porque eu sou diferentão, um que a gente não citou ainda, mas que eu gostei bastante, que foi Captain Spirit. Aquele jogo da moça que encontra as trevas dela, foi em qual conferência? Foi na da EA. Foi na da EA. Ah, então já foi. Porque esse também, ó, esse foi legal. Eu também achei, sim, bacana. Esse pareceu algo interessante mesmo, e não algo genérico. Eu vou dizer o porquê que eu gostei bastante de Captain Spirit, porque ele não é tão parecido assim quanto Life is Strange, pessoal. Vocês sabem que eu não curti Life is Strange, eu não gostei muito do jogo. É, e ele serve como prequel do Life is Strange 2, que já anunciaram que não vai ser com as personagens Max e Sam do primeiro jogo, o que pra mim já é uma coisa positiva, porque eu não curti a história das duas, me julguem. Eu sei que, tipo, todo mundo, toda a fanbase adorou e etc e tal, e pirinim pororão, só que eu achei interessante o sistema do jogo, mas não achei interessante os personagens, o suficiente pra me fazer querer continuar o jogo, como, por exemplo, vai no The Walking Dead da Telltale, em que por mais que um ou outro personagem não fosse tão interessante, a história base e os dois personagens principais me fizeram querer chegar até o final e saber o que iria acontecer com eles, e me fazer emocionar e etc e tal. Mas Captain Spirit foi muito bacana, porque o lançamento dele foi agora, foi bem próximo. Ele é um capítulo único que está disponível de forma gratuita em todas as e-shops e lojas e PSNs e Xbox Lives e Steams da vida. E funciona no mesmo estilinho de Life is Strange, de você ter decisões e as suas decisões influenciarem o que está acontecendo no mundo, etc e tal. Eu só queria falar que esse foi um dos meus destaques, porque ele se distanciou bastante do que é o Life is Strange 1. Mas, junto com ele, eu quero colocar o Cyberpunk como destaque, porque, cara, de verdade, você vê um mundo cyberpunk que não é de noite, não tá chovendo e que não tem nenhum estourado na sua cara, é magnífico, de verdade. Fazer um mundo cyberpunk onde é de noite, com chuva, onde tem um neon fazendo blur em 90% da cidade, é fácil. Só que o difícil... parece poluído. Exato, parece uma cidade mesmo, sabe? É crível, você consegue acreditar naquela realidade. E isso eu acho que é a maior vantagem e o maior ponto positivo de todos. Seguindo nas conferências... O Koala, sabe se esse Cyberpunk é do mesmo grupo do GURPS? Da mesma franquia? Não sei te dizer. Que eu saiba, não. Porque o logo é bem parecido. Que eu saiba, graças a Deus, não. Nossa. Que eu saiba, não. Tipo, eles estão usando... Tem similaridade visual, mas que eu saiba é só coincidência. Beleza. GURPS, que você diz, é o sistema de RPG, de mesa, né? GURPS é bem complicadinho, mas tem gente que gosta, não sei. Vai. Tem doido pra tudo nesse mundo. Bom, seguindo aqui, no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade, mais tarde, às 22h30, nós tivemos a breve, porém interessante conferência da Bethesda, em que eles colocaram um palco meio estranho, né? Que era um palco circular e você podia estar em qualquer lugar da plateia e você tinha visão de tudo, só que quem estava na plateia podia ficar de costas ou de frente para você a qualquer momento. Eu achei isso meio estranho, mas ok. E nós tivemos vários anúncios interessantes, bacanas aí da Bethesda, alguns que o Dante, eu acredito que não curtiu muito, mas que foi uma coisa diferente e bacana, assim, ao meu ponto de vista. Tá louco? Skyrim de geladeira vai ser da hora pra caralho. Então, vamos começar falando dessa coisa genial chamada Skyrim. Já tô trocando Skyrim. Geladeira. Cara, eu preciso falar uma coisa sobre isso, velho. Eu achei que isso era zoeira. Você diz do Skyrim Very Special Edition. Sim, eu achei que era zoeira. Eu achei todos que era brincadeira. Todos achamos. E tá na Amazon pra vender, cara. Sim. E segundo os relatos, é realmente Skyrim por texto, por voz. Você realmente pode jogar Skyrim completo por voz agora com a sua Alexa, que é a assistente da Amazon. É genial, cara. É genial. Realmente, a Bethesda pegou o meme e falou, pô, vamos ganhar dinheiro com esse meme? Vamos. Imagina o quanto de gente que comprou isso só pra zoar. Só pra galhofa. Assim, ganha pelo marketing, mas é gratuito o jogo. É gratuito. É gratuito? Não tem que comprar? É assim, você vai lá e compra, zero. É. Porra, tu vai comprar um RPG de texto, caralho? Ah, não. A gente não compra livros de RPG que é texto? Então, é, eu não julgo. Porra. Não, não é diferente. É um nível acima daqueles text adventures que tinha no MS-DOS. Isso. Beleza, compra lá um de MS-DOS hoje em dia, então. Não dá, não tem loja que vende. Não, você compra. Na GOG tem? Será que na GOG tem? Olha, até o que ele tá fazendo RPG de texto, a coisa é que eles colocam imagem junto. Não, cara, não. Ah, dá licença, velho. Não, tem a mesma coisa. Caraca! É a mesma coisa. Distorcida nas regras do jogo só pra conseguir encaixar no argumento do fogo. Moleque, é a mesma coisa. Você tem múltipla escolha, você tem liberdade, você tem as opções. Você tem a opção de fechar o olho e o jogo te encaminhar. Você fecha o olho e consegue imaginar tudo. Isso o texto te passa, o Telltale não consegue fazer. Ó, o máximo que se aproxima disso é um text adventure que eu tinha na Steam, eu não lembro o nome, é Culling of Cows, alguma coisa assim. Culling of Cows e o Oregon Trail também, é. Isso, que aparece só uma imagem singela na tela e que, tipo, é literalmente tudo por texto. E você vai decidindo tudo por texto. Isso é mais próximo, mas ainda assim não chega perto, porque, cara, você chega em casa, você liga a Alexa e fala, Alexa, iniciar Skyrim Very Special Edition. E você está jogando Skyrim conversando com a sua assistente. Isso é genial, cara. Genial. Palmas para a Bethesda. Palmas. Além de Skyrim, nós tivemos mais coisas sobre Elder Scrolls. Nós tivemos o Elder Scrolls Blade para celular, que é uma coisa bacana. O mais bacana que eu achei foi você poder jogar tanto com o celular em pé e ele deitado. Porque realmente, jogo que você só pode jogar com o celular deitado, às vezes é bem chato. Tivemos... Cara, que curti pra caralho isso. Achei bacana, cara. Não digo que eu curti. Ai, meu Deus, que legal. Vai ser o jogo que eu vou jogar toda a minha vida. Mas achei bacana. Achei bacana. Vou experimentar. Não é um jogo que eu tenho essa vontade de jogar também, não. Parece meio travadão, mas... Eu fico muito triste quando eu vejo a, entre aspas, gigantes aqui, a imprensa respeitável de games, e muita gente até que eu curto e sigo, criticar quando as empresas fazem anúncios de jogos pra celular na E3, falando, ai, mas a empresa vai perder tempo mostrando jogo de celular. Gente, celular é um mercado grande, viu, de games. E se você não der atenção devida e não demonstrar que tá dando atenção devida, outra pessoa vai lá e faz melhor. E pode fazer até melhor. Cara, então, quanto você abraçar 15 minutos esse... num joguinho de estratégia chato pra caramba. Eu curti. Então, eu curti o Commander Conquer. O problema de jogo mobile é que as empresas, a maioria quer pegar o quê? Pega um jogo que já existe, adapta um direcional na tela e já era. Não tem empresas suficientes querendo usar recursos de mobile. As empresas querem enfiar os jogos no celular, mas não querem criar jogos para celular. Eu honestamente duvido que esse Elder Scrolls vai ter assim, algum diferencial com o celular, com o mobile. Eu imagino que vai ser mais uma coisa de algum RPG genérico que tem aí na Google Play Store, se procurar, na iOS, etc. É um ponto importante esse que você levantou, Dante, porque é realmente isso. As empresas estão muito mais preocupadas em adaptar os jogos para celular do que criar jogos para celular. Sendo que o celular bem aproveitado, ele é uma plataforma muito boa de se jogar, cara. Um jogo que foi feito pra celular foi aquele Steven Universe, não lembro o subtítulo dele, mas tem um joguinho do Steven Universe que é um RPGzinho, sabe? Que é muito bem feito, é bem bacana, dá pra você passar um tempo e que você não vai sentir que você perdeu R$9, sabe? Jogado no lixo. Porque a diferença entre... Uma das coisas importantes de lembrar é que a maioria do público tem acesso mais aos jogos gratuitos do que aos jogos pagos, porque eles ainda têm a mentalidade de, é jogo de celular, por que eu vou pagar? Sabe? Não precisa ir longe. Clash Royale, olha o tamanho dessa porra desse jogo. E ele usa literalmente tudo que um celular poderia ter. Ele usa a verticalidade do celular para ser um campo de batalha, ele usa a questão de 3G, de online, as partidas demoram 3 a 5 minutos e ele é leve, entendeu? Tipo, é literalmente feito pra celular, criado pro celular e tá aí crescendo pra caralho. É um dos maiores jogos de celular atualmente. O que me dá raiva, o que me enche o saco, eu não suporto em celular, é que literalmente todos os jogos de celular são pay to win. todos, não existe um que não seja assim, cara. Você sempre, a não ser os pagos e aqueles que são portes, tipo os Final Fantasy, os Dragon Quest, etc. Eu queria falar que o Pokémon GO não é pay to win, mesmo gastando dinheiro, você continua um bosta. Uhum. Ah, todo jogo que é free, tem alguém, assim, todo jogo que é free, celular, PC, console que seja, alguém tem que pagar pra ganhar vantagem. Mas assim, se você consegue alcançar aquilo que o cara consegue pagando, demorando mais, não é pay to win, a única coisa é que ele vai pagar pra chegar mais rápido lá. Uhum. Ó, além desses Elder Scrolls Blade, que eu achei ok, mas o Koala tá na cabine do condutor do trem do hype, foi Prey in VR, Prey, eu falei errado, Prey, é VR. Cara, o Dante falou sobre isso, velho, quem jogou? Quem aqui tinha Prey? Eu pensei em pegar, mas existe. É um jogo bom. Só que assim, não é um jogo bom o suficiente pra fazer VR, tá ligado? É mais um FPS. A Bethesda gosta de adaptar tudo pra VR. Sim. Justo eles, porque, de verdade, se não tem a Bethesda, me cite aí 5 jogos grandes de desenvolvedoras grandes pra VR. Ace Combat. Resident Evil. Eita, tá difícil. Beat Saber? Não, cara. Isso não é jogo grande. Eu tô falando jogo. Ó, vou falar um, vai. O Batman. Não, então, tirando Bethesda. O Batman não é. Então, esse Batman do VR não é. Não é jogo, é experiência. Mas eu gosto de contar porque a história dele antecede os acontecimentos do Arkham Knight e tem influência no Arkham Knight. Então, acho bacana você citar. É, mas aí se for por experiência, até aquele do Until Dawn... Até Tetris Effect. É, até Tetris Effect. Então... Por experiência e, não, inclusive, não vai... Inclusive é de caralho, Tetris. Bom, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque se não vai a Bethesda investindo nessa área de VR, cara, ninguém vai investir. Eles pegaram e jogaram... Hã? Drive Club da Sony. Drive Club... O negócio vai virar quando tiver PUBG VR. PUBG VR, então. Fortnite VR. Fortnite VR seria legal. O problema da Bethesda é que assim, eles investem em VR, mas eles investem com preguiça. Porque tu vai ver Skyrim ou Fallout VR, quando saiu, não dava pra jogar. Eu lembro que quando o Fallout VR saiu, quase 90% dos usuários não conseguiu usar, porque quando eles lançaram, eles não testaram uma certa resolução. E isso fazia com que metade do jogo não renderizasse. Então assim, eu gosto da Bethesda investindo no VR, mas eu acho que eles têm que fazer isso com um pouquinho mais de esforço, porque 90% dos jogos que eles fazem VR saem completamente injogáveis e não valendo nenhum real. Falando em Bethesda, é assim o lançamento de sempre. Bethesda nunca... No dia em que a Bethesda lançar um jogo e que o jogo for 100% assim, sem nenhum bug, sem day one patch, sabe? Sem precisar daqui a um mês lançar um patch de correção de uns 500 a 1 giga, 500 mega a 1 giga, aí a gente vai ver que a Bethesda... A gente vai encostar a mão na testa da Bethesda e perguntar, você se sente bem? O problema é que no VR você sente isso 10 vezes mais. No VR tem coisa que fica injogável. Tipo, realmente estraga o jogo. Isso, eu não tenho dúvida. Ainda falando aqui sobre Elder Scrolls, além de Prey VR e Wolfenstein VR, nós tivemos aqui o anúncio revelador, magnífico, de um teaserzinho só de uma câmera do comandante Hamilton passando por cima de uma... Skyrim 2 ou The Elder Scrolls 6. Eu duvido que vai se chamar. Seria genial se eles falassem que é Skyrim 2, cara. De verdade. Cara, pra mim eles só lançaram esse teaser pra relaxar um pouco o pessoal. Tava cobrando. Só pra falar que tô fazendo. Só pra falar que tá aí. Porque é um texto e uma câmera flutuante sobre qualquer coisa. Exatamente. Não mostrou região, não mostrou. Tipo, a gente não sabe nem onde vai ser. Eles podem meter aquilo. Continente, tá ligado? A gente não sabe nem como que vai ser a trilha sonora, porque eles usaram um ponto MP3 aleatório e bem raso do tema de Skyrim sem a cantoria. Tema de Skyrim não, é o tema da série The Elder Scrolls, que a The Elder Scrolls, toda a série tem o mesmo tema, né? Só vai sendo alterado para cada região. O Skyrim ficou mais famoso porque, obviamente, é Skyrim. Mas eles usaram uma trilhazinha qualquer para conseguir mostrar e falaram, em breve... Muito possivelmente nos próximos 4 ou 5 anos, The Elder Scrolls 6. Aguarde. E aí pronto. Cara, é isso que me dá raiva nos fanboys chato que não deixa as desenvolvedoras trabalhar em paz. Esse mesmo grupinho que fica enchendo o saco reclamando que não foi anunciado até agora o novo Elder Scrolls, agora tá regozijando e falando que, ai meu Deus, Elder Scrolls, Elder Scrolls. Sendo que, velho, eu chuto que esse Elder Scrolls vai lançar lá pra 2021. Com o motor Skyrim normal, a gente ia falar Skyrim 2. Com, 2. Com o mesmo motor de Fallout 4 ainda. É, de Fallout Bethesda, 4. Bethesda mudar o motor gráfico é difícil, né? Mudar a engine é difícil. Rapaz. Além desse novo Elder Scrolls, nós tivemos aqui logo no comecinho da conferência Rage 2, com um show, tipo... Eu adorei. Cara, De verdade, as empresas elas precisam parar de começar a porcaria das conferências com show de IP que ninguém se importa ou que ninguém conhece. Sério, assim, Rage 2 não lançou. Não me importo com o Rage 2, mas eu gostei de como ele anunciou. Sim, foi também, bonito. Também, foi uma apresentação também. Bonita. Foi uma apresentação bonita, só que, cara, se jogo que não vale a pena. Nossa, não fala isso. Meu irmão gosta muito desse jogo, cara. Do mesmo jeito que você gosta de Prey, o meu irmão gosta de Rage. Nunca. Só que tá assim... Acha 10 pessoas que gostam de Rage. Acho 15 pessoas que gostam de Prey. Não tem, porque também não vale a pena, moleque. Então, pronto. Então, mas eu não pronto. Defendo. Eu não defendo. Prey é bom, mas não vale a pena. A gente saindo no a gente ficando no 0x0 aqui. Mas assim, o que eu achei a apresentação bacana também, só que sem o show ficaria melhor. Porque uma coisa é, por exemplo, lá na apresentação da Sony que a gente vai falar mais tarde, o Gustavo Santalolo, whatever. Eu não sei falar sobre o nome dele, gente, desculpa. O Gustavo Santalolo tocando o tema de The Last of Us, que já é um jogo que é aguardado pra caramba e que o tema principal é um tema conhecido. Outra coisa é você colocar um tema que ninguém sabe o que é, nem consegue acompanhar junto porque o jogo ainda não lançou, e achar que o pessoal vai se empolgar. Não vai, cara. Não cola. Exato, se fosse o mesmo tema do Rage 1, por exemplo, e fosse um tema marcante, beleza. Aí a gente conseguiria se empolgar um pouco mais, mas até aí, whatever. Rage 2 mostrou as funcionalidades, que vai ter bastante coisa de combate corpo a corpo, assim como combate à distância, já que é um FPS, mas eu gostei que eles deram um certo destaque ao combate corpo a corpo e mostrar que você não vai precisar literalmente só depender das armas e que os golpes especiais não são só de armas, né? É, algo no ambiente apocalíptico a gente espera que não dependa só de arma, que é meio idiota, né? É, exatamente. O que me surpreende é no mundo pós-apocalíptico ter tanto carro assim, né? Já que Mad Max nos ensinou que gasolina é um recurso escasso e muito raro no mundo pós-apocalíptico. Mas os caras fazem sangue com petróleo, tá tudo certo. O jogo do Mad Max quebra um pouco esse clima aí. Sim, sim. O jogo melhorou bastante isso. Ó, seguindo aqui, nós tivemos também o anúncio de Doom 2, que... também não mostrou muita coisa e me deixou muito chateado, mas eu fiquei feliz porque o Doom 1 termina com um cliffhanger muito grande e Doom 2 provavelmente vai explicar isso mais detalhadamente, né? Não convenhamos, é Doom, moleque. Ainda porque eu não terminei o meu. Cara, o Doom 2 eu tô esperando só Inferno na Terra, dedo no cu e gritaria. E é isso aí. Maluco, é Doom, se der pra matar e... Moleque, é Doom, tipo, não tem como errar. É uma fórmula simples que eles estão usando desde sempre, é bom. Tipo, não tem o que fazer. É bom. Tivemos ainda novas IPs como Starbase, eu não lembro o nome direito. Starbase. E, cara, sério, as empresas têm que parar com essa bosta de chegar e falar, olha, estamos trabalhando num jogo novo, o nome é tal. E achar que as pessoas vão se empolgar. Do mesmo jeito que o cara lá da EA fez o pior anúncio de todos os tempos do novo Star Wars sentado na porra da plateia, esse anúncio de Starbase, cara, podia ter esperado mais uns 3, 4 meses até que eles tivessem algo realmente pra mostrar, né? Uhum. Que nem o do Elder Scrolls, sei. Que nem o do Elder Scrolls. Mano, Elder Scrolls podia anunciar daqui a 2 anos só. Só pra deixar a molecada muito, muito puta, cara. Muito puta. E... deixa aqui por último pra gente abordar um pouco melhor, falamos sobre Fallout 76, o mais novo jogo da franquia Fallout, que vai chegar aqui em novembro ou outubro, Dante? Eu não lembro, eu realmente... Bruno? De data. Não lembro. Então, vai lançar no segundo semestre agora. E o diferencial é que esse Fallout, ele vai se ambientar aqui no Fallout, na Vault 76, que foi a primeira Vault a ser aberta depois do cataclismo nuclear. E é um jogo online, então você vai poder jogar com seus amiguinhos, fazer seu acampamento com seus amiguinhos, matar seus amiguinhos e pegar o loot dos seus amiguinhos. Juro que pra vocês que não é esse meu plano. Juro pra vocês que não é esse meu plano. Eu não vou matar o Bruno enquanto ele estiver distraído pra conseguir pegar todo o loot do. Provavelmente da versão premium que ele vai pegar. Olha, mas lançar bombinha nos amiguinhos é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Não, isso é uma coisa que eu achei legal pra caramba. Até porque, pelo que eles explicaram lá, ilustrando aqui pro ouvinte, foi explicado praticamente todas as funcionalidades iniciais do Fallout 76, onde você vai ter um acampamento inicial que você vai poder montar com seus amigos, você vai ter as mesmas funcionalidades do Fallout 4 de criação. Isso eu achei muito legal, porque o Fallout 4 tem muita opção, cara. Tem muita coisa. No começo ele até não tinha tanta coisa assim, mas nos últimos updates, assim, tinha muita coisa. E você podia montar literalmente o que você quisesse. Além disso, nós tivemos algumas informações sobre como o mundo vai agir e como você vai reagir ao mundo, porque nós vamos ter horário, vamos ter seasons, no caso, tempo, né? E além disso, nós temos uma funcionalidade extra que é você juntando-se com alguns amiguinhos, vocês podem fazer algumas raids e com essas raids conseguir códigos para lançamentos nucleares. Então você pode jogar uma bomba nuclear na cara do seu amiguinho ou inimigo no momento em que você conseguir essas keys. Uma vez que você joga a bomba nuclear, todo aquele cenário, toda a área vai estar contaminada, gerando monstros diferentes, loot diferente e etc. E até para um nível diferente, né? E Fallout 76, além de ser localizado em West Virginia, nos Estados Unidos, também vai ser o jogo com o maior mapa de toda a série. Provavelmente, aproximadamente uns 4 a 5 vezes o tamanho do mapa do Fallout 4. O que eu acho isso muito bom também, porque segundo a Bethesda, Fallout 4, apesar de ser online, não vai ser possível você esbarrar com muita gente. Fallout 76, desculpa. Isso me cheira a No Man's Sky. Não, é que tem limite de players, não é que No Man's Sky falou que vai te jogar no universo, todo mundo no universo, e vai ser difícil se encontrar. Exatamente. Aqui, ele já falou que tem um limite de players. Exatamente, você vai ter só algumas centenas, eu chuto que por servidor, eu chuto que vai ser, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000 no máximo. Porque se o mapa é 4 vezes maior que o Fallout 4, não dá pra pôr 1.000 pessoas ali. 1.000 pessoas é muito. Deve ter 100 pessoas, mais ou menos. Quer falar, 100 pessoas já é quase superlotado, ainda que seja um mapa muito grande. 100 pessoas, eu digo que é a beira do funcional. Eu acho que o ideal seria até menos, dependendo do impacto que cada jogador tem. Porque, moleque, se tiver metade das armas que tem em qualquer outro Fallout, só de ter dois jogadores destrói o resto da diversão pros outros 48, se eles quiserem. Sim, exatamente. É verdade. Mas uma coisa que eu achei bacana nesse anúncio é que, justamente por não existir NPCs, isso significa que, por exemplo, você vai lá, você grinda, você luteia, você vai poder abrir NPC? Sua... Não, você não lembra do que eles falaram? Não vai ter NPC. Ou seja, você grindando, você luteando e você craftando, você que vai funcionar como a loja do jogo. Então, você realmente vai... óbvio, você vai ter loot de monstro, você vai ter itens que você vai achar de início. Só que pra você sobreviver, você vai ter que se virar sozinho. Porque não vai ter lojinha bonitinha, não vai ter Circles of Value. Tô pegando até referência de BioShock pra usar. Mas você não vai ter essas funcionalidades de jogos offline, single player, pra conseguir te ajudar. Fora que isso vai criar nos jogadores uma sensação maior de unidade, eu diria. Porque, por exemplo, se você... vamos supor, você tem 100 pessoas e você consegue... tá jogando eu, tu, o Koala e o Dante. Apesar de que eu tenho 100% de certeza que o Dante não vai jogar isso, não vai comprar. Vai provavelmente na casa do Koala, na casa de alguém, pegar emprestado pra dar uma olhada, pra poder ter embasamento, pra poder xingar. Mas digamos que nós quatro estejamos jogando. Cada um focando em uma coisa, por exemplo, você, Bruno, foca em sniper, o Koala foca em tanque, e eu e o Dante fica como os scavenger, pegando todo o loot, aumentando o inventário da gente e usando tudo para conseguir construir uma base melhor e craftar coisas melhores. É, o Dante, por exemplo, quando não tá logado, deixa o avatar dele na lojinha pra poder vender para pros viajantes que estiverem passando, enquanto eu continuo com o trabalho luteando e vice-versa. E aí, com isso, a gente vai ganhando mais dinheiro, a gente vai, no caso, mais caps, a gente vai conseguindo mais condições para conseguir ir em outras lojinhas de outras pessoas, etc e tal. Meio que desestimula a comunidade a ser agressiva, porque você realmente vai estar dependendo da outra pessoa. Porque se você não deixar o outro evoluir para conseguir estabelecer, entre aspas, uma comunidade, você vai ter um caos completo, onde ninguém avança. Eu admiro o seu otimismo, mas acho que você jogou pouco jogo porque você tá falando um pouco de bosta, mas tô com preguiça de argumentar. Porque qualquer Caraca. Jogo que tem essa liberdade, qualquer jogo online que tem metade dessa liberdade, os jogadores vão fazer bosta, vai ficar um matando o outro, vai ficar matando o maluco em spawn, tipo. Vai dar qualquer jogo merda. Online com liberdade vira caos, porque, moleque, nem se não tem motivo pra galera se juntar, pra que vai se juntar? O Rust tá aí, tipo, Rust é um ótimo exemplo disso, mas ele funciona bem do seu jeito brutal e doentio. Então, por isso que eu tô falando, uma das coisas, o que eu ia falar por último é, isso é a minha visão, eu quero acreditar que vai ser isso, eu tô comprando, eu quero comprar o jogo com essa premissa, de que eu vou me juntar com os meus amigos, estabelecer uma sociedade, e a gente vai simplesmente fuzilar todo mundo que cruzar o nosso caminho, for a favor dos nossos ideais, nossa, olha... Fascista. Tem aquele detalhe de que ele também roda você sozinho, né? Não precisa estar com essa campanha com os outros, ou você pode chamar só amigos e jogar um negócio mais controlado. Sim, e não isso... Não tem esse caos todo assim também. Sim, essa é a minha ideia, juntar meus amigos para poder jogar a campanha junto, porque Fallout é um daqueles jogos, Fallout, Resident Evil, tem vários jogos que eu jogo single player, eu falo, pô, seria legal se eu pudesse jogar um split screen assim, sabe? Como, por exemplo, só que split screen que você funciona com o multiplayer e sem o multiplayer, como os Halo antigamente funcionavam, como... não sei se vocês chegaram a jogar, mas tem um jogo muito bom para Play 2 chamado Obscure, que é um jogo de terror em que você pode jogar multiplayer, só que se você jogar sozinho, tu tá suave também, porque você controla o grupo inteiro. Então, você pode jogar com um amiguinho, e uma das coisas legais é que, tipo, se você morre com a pessoa realmente morre no jogo, e você perde ela, então você tem que explorar uma outra forma de resolver os puzzles e seguir a sua vida dentro do jogo. Mas eu acredito que vai ser... Eu quero esperar isso, sabe? Eu quero acreditar que vai ser uma coisa mais... vamos sobreviver ao invés de simplesmente ficar se matando aqui que nem retardados, até porque quem for mais... Se ficar só nessa, vai chegar um ponto onde o cara que tá matando todo mundo vai ficar sozinho e ele não vai ter mais o que fazer, não vai ter mais o que matar e vai sair do jogo. Entendeu? Mas vamos ver. Isso daí é previsão. Pai Galo aqui falando. Seguindo nas conferências, nós tivemos ainda no domingo, no dia 10, que dia longo, às 23h59, quase na viradinha, a conferência da Devolver Digital, que sempre é um show à parte, né? E acabou. Acabou o show. A conferência da Devolver no ano passado, eu confesso que eu fiquei mais animado, porque tinha vários jogos legais, alguns deles que, inclusive, não se mostraram tão bons quanto a premissa prometia, como Swords of Ditto. Mas nesse ano nós tivemos aqui o My Friend Pedro, que é o joguinho dos tirinhos lá, muito louco. Tivemos Metal Wolf Chaos XG, que no caso é um remake remaster. Remake, é um remaster, né? De um jogo de Dreamcast. Tivemos Lootbox Coin, que é a criptomoeda da Devolver, zoando essa onda de criptomoedas. E nós tivemos, além disso tudo, a boa e velha conferência muito louca da Devolver, né? Que é aquele show bizarro, com várias coisas acontecendo e altas afinetadas ao mercado do mundo dos games atual, especialmente a questão do mercado da nostalgia, que eu achei genial, cara. Eu de verdade, achei genial. Eles falaram sobre a caixa nostálgica deles lá, que era só um Dreamcast velho jogado. Pra mim é só mimimi que eles não conseguem se encaixar no mercado e fica reclamando que os outros tá vendendo muito. Pode ser, até porque a Devolver ela é, entre aspas, a casona dos indies, né? Uhum. Eu tenho certeza que se a Devolver fosse uma das empresas grandes, eles iam estar fazendo exatamente a mesma coisa que as empresas grandes que eles tanto criticam fazem. Bom, no dia seguinte, aqui na segunda, às 11h06, às 2 horas, nós tivemos a conferência da Square Enix. E, gente, eu vou falar. Eu vou falar isso e vou deixar vocês dissertarem. Que conferência merda. Nossa. Alguém discorda? Cara, eu vou falar que os jogos apresentados são bons. Sim. Não estamos aqui para gerar hater. Mas o jeito que foi apresentado foi um lixo. Uma merda, foi um lixo. Foi simplesmente... Pegaram... Cara, Kingdom Hearts, que tem tanta gente falando desse jogo. Mas tanta gente. Não teve apresentação. Pegaram a ideia do Nintendo Direct, alguma coisa assim. A apresentação da Nintendo, normal. Só que só com o trailer ele lançou. Aí, se vira, é isso aí que a gente tem. É isso, se eles pudessem, pelo menos, por exemplo, colocar, um desenvolvedor falando, 30 segundos ou um minuto sobre alguma das coisas, sabe? Por exemplo, Final Fantasy XIV. A comunidade de Final Fantasy XIV é bem grande e é bem fiel. Eles podiam ter falado sobre isso. Captain Spirit, eles podiam ter colocado alguém lá falando, pô, Captain Spirit é um capítulo prequel que vai explorar mais do mundo de Life is Strange pra preparar vocês pro que vem a seguir, que é o capítulo 2 de Life is Strange. Dragon Quest, cara, toda vez que a Square anuncia um Dragon Quest, eu fico triste. Porque eu sei que Hunter x Hunter não vai voltar do hiato. Então, Square, pare de fazer Dragon Quest, por favor. Obrigado. E a Square não é pequena, entendi, né? Ela pode fazer mais coisa paralela. Eu entendi a referência. E, não, assim, tipo, vocês sabem que... Só pra esclarecer aqui pros ouvintes que não sabem disso, o criador de Hunter vs Hunter, que é um dos meus mangás e animes favoritos, ele não desenha, ele não faz nada sempre que lança um jogo do Dragon Quest novo. Quando lança um jogo Dragon Quest novo, ele para tudo que ele tá fazendo, ele fica jogando aquele jogo à exaustão até zerar ele. E, cara, se a Square lançar Dragon Quest todo santo ano, as chances de eu ver esse Hunter x Hunter terminar são tão grandes quanto os fanboys de One Piece assistir o final disso e não se decepcionar. Tivemos, além de Dragon Quest, tivemos Babylon's Fall, que, whatever. Nier Automata, que, de verdade, gente, eu não entendo por que o pessoal ficou num hype tão grande com esse jogo, porque, ao meu ver, não é um jogo tão da hora assim. É, só por causa da bunda da menina lá que fica balançando pra lá e pra cá, que eu vejo muita gente comentar. E o cosplay é tá em jogo. O jogo é bom, ele é apelativo, mas o jogo é bom. É que, tipo, ele não é um jogo que, tipo, você tem que literalmente fechar quase 10 vezes pra conseguir experienciar o jogo todo. Então, cara, eu, assim, o gameplay eu achei ele legal, só que eu achei ele tão repetitivo que me deixou. Vou fazer outra coisa, sabe? Olha só. Volta lá no Devil May Cry pra mim. Ele parecia o Devil May Cry. Sim. A única coisa é que ele tem mais questões filosóficas, etc. Cara. Você, não. Dante, pode prestar atenção nessa coisa das questões filosóficas. Só que convenhamos, todo mundo que fica babando ovo de Nier Automata usa esse lance da... falando, não, mas eu adoro a história. Você pergunta um lado da história, a pessoa não sabe falar, porque a única coisa que ela ficou pensando foi na bunda da menininha lá. Da B2. E o mesmo se aplica a todo fã de Final Fantasy VII, então. Gente, não, que ninguém gosta daqueles É diferente, né? Beleza. Final Fantasy VII, eu não gosto de Final Fantasy VII, eu prefiro o 8. Mas comparar esses dois sentidos, eu acho inválido. Eu acho que o pessoal fala... Eu acho que é mais justo você falar que o pessoal faz esse mesmo tipo de tratamento com Final Fantasy VII. Porque na época era a única coisa diferente que tinha... do que falar que era porque era apelativo. Mas eu entendi a sua alusão. Eu concordo com a mesma coisa de quem joga Bayonetta, então. Também, pode ser. Aí pode ser. É, aí pode ser. Mas não é porque o jogo tem bunda que ele não tem profundidade. Até aí... Sim. Eu queria registrar que eu só tô acompanhando o podcast aqui, porque toda vez que eu falo alguma coisa, alguém usa exatamente o argumento que usar, então eu tô aplaudindo aqui. Mas assim, Final Fantasy só... Olha a polêmica. Nossa, tô ferrado. Se um dia o arquivo cast deslanchar, eu tô lascado, porque eu vou ter que deixar outros episódios em off. Mas o Final Fantasy VII, na minha opinião, só é o preferidinho da galera, porque era a única merda que tinha em polígonos na época, e o pessoal fica babando ovo. Não, é porque eu acho que o pessoal acha o Sem Filhote lá um personagem estiloso só. Cara, não, é, tipo, o Sephiroth é o pior vilão de todos os tempos. Ele é um soldado muito bosta, ele não tem pensamento estratégico nenhum. Ele só faz merdas guiado por um objetivo de merda, sabe? Se for pegar vilão de Final Fantasy, o único vilão de Final Fantasy que é realmente genial, que é inteligentíssimo e que tem justificativa e que consegue aquilo e que tem o porquê dele conseguir aquilo tudo é o Kefka do Kefka. Final Fantasy 6. Porque, cara, Kefka é o vilão que você fica com o cu na mão. Se tivesse um remake, cara, no Super Nintendo, velho, quando você escutava aquela risadinha dele, tá ligado? Tu falava, mano, que merda que vai acontecer agora, sabe? Velho, ele simplesmente envenenou um rio inteiro, porque eles estavam tentando invadir um castelo, só que o castelo era muito fortificado e eles não iam conseguir invadir. O que ele fez? Envenenou o rio e matou todo mundo lá dentro por envenenamento. Cara, isso é ser um vilão, sabe? Não é isso, só você estratégia. Falar... Estratégia? Não é você simplesmente falar, eu sou mal e já era, sabe? E pronto. Até a Ultimécia, por exemplo, no Final Fantasy VIII, tem um porquê, uma razão de fazer tudo aquilo que ela tá fazendo muito melhor do que o Sephiroth, sabe? Pô, é fogo. Mas voltando aqui à conferência da Square, além de Nier Automata, tivemos Octopath Traveler, que arrisco eu a dizer vai ser o melhor RPG do Switch. Tem potencial, mas... Vai ser um dos mais bonitos, melhor, eu não sei. Ó, eu acompanhei os vídeos da demo, assim, e cara, o Octopath Traveler, ele tá juntando tudo aquilo que a gente ama e adora na série Final Fantasy clássica, quando ele era bom, que no caso são os gráficos, a história mais impactante, envolvente, os personagens, só que usando o sistema de grind e de evolução dos RPGs mais atuais, em que você não precisa ficar perdendo, vai, 20 horas seguidas pra conseguir enfrentar um chefão de dungeon, sabe? Na verdade, eu tive que fazer vários grinds seguidos pra conseguir subir nível e enfrentar os bichos, então não sei. Eu acho que Octopath Traveler só não consegue ser o melhor RPG de todos do Switch se o The World Ends With You, a continuação do The World Ends With You, não for à altura do primeiro jogo. Porque The World Ends With You, meus amigos, se vocês não jogaram, é um RPG sensacional de Nintendo DS, meio obscuro, porque pouca gente jogou, se acostumou com a jogabilidade, mas que, ao meu ver, é um dos jogos mais underrated de todos os tempos. Ele tem muito potencial, mas pra época, tipo... assim, ele saiu muito cedo pro DS. Ele devia ter esperado, sei lá, mais 2 anos pra sair no DS. Sair no finalzinho da vida útil do console, né? Sim, porque ele saiu quase junto... Ele foi, acho que, um dos primeiros... 100, 200 jogos, se eu não me engano, ele saiu muito cedo pro Switch. Além de Octopath Traveler, nós tivemos aqui Just Cause 4, que tá dando um tom mais sombrio pro jogo. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim, porque de verdade eu não ligo e eu não jogo essa série. É divertidíssimo. Tu poder, tipo, pegar um helicóptero passando e se prender com um gancho, jogar um botijão pegando fogo, moleque, é muito divertido. Pegou a ideia do GTA de zoeira e do Saints Row também. Sim. Extrapolou. Pode falar qual? Não, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Ele extrapolou essa parada toda. E deixou o jogo sensacional. Eu gostei bastante. Eu não gosto de jogar, mas eu gosto bastante de ver os outros jogarem. Tipo, eu não tenho saco pra jogar. Mas eu gosto de ver a criatividade do pessoal com esse jogo, né? Tipo, você fazer uma vaca começar a dar 360 e sair voando. Com os jatinhos que ele prende. Achou isso bacana até. Em seguida tivemos aqui o The Quiet Man, que é uma IP nova, né? É um jogo que aparentemente você vai jogar com um homem surdo. O trailer começou com live action, mesclou com um gameplay e voltou a live action. E eu tô bem curioso pra ver isso, pra falar a verdade. Eu tô curioso, mas sei lá, eu acho assim, tão com fácil é ser algo muito bom. É fácil eles fazerem algo que não dá a sensação de surdez o suficiente. Assim, é algo bem ousado, eu aplaudo isso, mas vamos ver a execução. Eu gostaria muito... Pode falar, Bruno. Depois de ter jogado Senua Sacrifice, eu aceito tudo que vem assim, extrapolando novas experiências. A nova forma de transmitir uma mensagem. O Senua mexe demais com a tua cabeça, com a tua experiência do jogo. Sim. Mexe. E antes de encerrar aqui, eu queria falar que... Tem mais um detalhe que eu queria adicionar, desculpa te cortar de novo, Pablo. Mas em relação à acessibilidade, cara, a representatividade disso. Eu ia falar nisso agora, porque o legal é que não são só os jogos que estão fazendo isso, como uma coisa que eu queria muito ter visto na conferência da Microsoft e a gente não viu, foi o controle de acessibilidade que eles criaram, né? Que eu achei uma das iniciativas mais geniais e interessantes das empresas grandes, porque existem controles adaptativos e de acessibilidade paralelos. Eu digo paralelos não porque são piratas, mas porque são empresas que fazem sob medida, sabe? E não tivemos nenhuma empresa grande como a Sony, Nintendo, fazendo algo voltado para esse público, o que acaba sendo muito triste, né, para falar a verdade, porque nós que temos todos os membros e não temos nenhuma dificuldade de usá-los, nós achamos a coisa mais normal do mundo pegar um controle e fazer um combo, por exemplo, num Dragon Ball FighterZ. Só que, e se, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, não tenha parte da mobilidade dos braços ou não tenha um dos braços, como que essa pessoa pode jogar e aproveitar dessa mídia que a gente tanto gosta, que são os jogos, sabe? Não só nessa questão de acessibilidade de jogabilidade, como também na parte dos personagens mesmo que a gente encontra nos jogos. É muito difícil você ver um personagem cadeirante, muito difícil você ver um personagem com dificuldade... Limitação. Não, é uma pessoa que tenha necessidades especiais. Boa, Dante, obrigado, você tirou a palavra. É difícil você encontrar um jogo que aborda essa situação das pessoas que têm necessidades especiais de uma forma mais cautelosa, inclusiva, e que não fique bandeirando por aí, sabe? Porque fazer bandeirar alguma coisa, alguma luta social de forma desenfreada e sem ter contexto... Isso, e não ter contexto, sabe? Eu acho isso muito escroto, cara. Porque você não vai estar dando peso que aquela luta, que aquele tipo de assunto merece. Agora, se por exemplo, como nesse The Quiet Man, como... não sei se vocês assistiram um filme recente chamado A Quiet Place. Sim. Que é um filme de terror onde todas as pessoas precisam ficar quietas porque existem alienígenas que matam qualquer coisa que faz barulho. E tem uma menininha... Não é spoiler, isso é a sinopse do filme. Eu não sabia que era alienígena. Hã? Desculpa. E no trailer, você vê que eles se comunicam por línguas de sinais. E, assim... Libras. Exatamente, por Libras. E, cara, eu assisti esse filme e vendo também outras coisas relacionadas, eu acabei pegando e baixando aqui um alfabeto de Libras e tô acompanhando algumas aulas pra ver se eu consigo pegar algumas coisas e aprender a falar em Libras. Sabe? Eu, no meu trabalho, eu encontrei e acabei... Seria falar ou gesticular em Libras? Eu diria falar, porque é uma linguagem. É uma forma de comunicação. Linguagem pode ser também linguagem de programação. Mas assim, a partir de algumas situações que eu passei, algumas situações que eu vi, eu acho que é importante a gente pegar e começar a se dedicar um pouco mais para as pessoas que têm necessidades especiais, porque a gente já tem o mundo inteiro voltado para as nossas necessidades e para eles, sabe? Isso é uma coisa que eu achei muito bacana da Microsoft em si estar se preocupando. Mas encerrando aqui a conferência da Square, nós tivemos o mesmo trailer da Microsoft, de Kingdom Hearts 3, que não mudou em absolutamente nada. E ficou por isso mesmo, né? aqui no dia seguinte, na segunda-feira, no dia 6, digo, dia 11 do 6, às 14 horas, minto, às 17, no dia seguinte não, no mesmo dia, eita, tô louco aqui. No dia 11 mesmo, às 17 horas, nós tivemos a conferência da Ubisoft, a casa do Rayman, e que ele mesmo não apareceu nessa conferência, embora nós quiséssemos muito um novo joguinho do Rayman. Ubisoft mostrou o de sempre, né? Just Dance, Rainbow Six, falou mais do Skull and Bones. Deu de graça For Honor. Deu de graça For Honor, que era uma parada que a gente já tava vendo lá da esquina pela porcaria versão que foi. Versão Starter. Versão Starter, é diferente. Sim, então, versão Starter, mas, ó, assim, analisando como... Pra o tipo de jogo, é pelo menos incentivo, porque eu não compraria. É, eu também não. É a mesma coisa que aquele Battleborn, sabe? Tipo, lançou, geral cagou em cima, e aí lançaram de graça uma versãozinha lá básica pra galera ver se empolgava, ninguém empolgou. E, de verdade, não acho que For Honor vai emplacar agora. Não. O problema de For Honor é balanceamento. A questão é essa, tipo, o único problema de For Honor é balanceamento. Uma se o jogo, se eles balancearem o jogo... É, não, se eles balanceassem o jogo teria todo o potencial pra estar do lado a lado de Rainbow Six. Só que balanceamento. O problema do For Honor é só isso. Tivemos mais sobre The Division 2, que foi o assunto lá da pauta da parte da EA, que eles abordaram até que bastante. Tivemos um novo Trials, que é o Trials Rising, que agora parece que tá voltando mais às origens do jogo, né? Com mais acidentes, mais coisas pé no chão, digamos assim, do que coisas bizarras e aleatórias. Ah, cara, eu gostei. O Trials bizarro e aleatório é legal. Eu gostei do Blood Dragon e gostei do Awesome Adventures, que tinha você substituir a moto por unicórnio e o motociclista por um gato com botas. Tá bom, né? Tá bom. É isso aí. Game of the Year. Game of the Year. Tivemos The Crew 2. Né? Tô doido pra jogar esse aí. Ah, vai tomar no cu, jogo lixo do caralho, velho. Ah, não. Quem gosta do tipo de jogo? Não gosta, velho. Tu joga o The Crew 1, você tá do lado do teu amigo na cidade, você chama ele pro invite e o bagulho não funciona. O 1 não funciona. O 2 é outra proposta. Melhorado do 1. Aí os caras copiaram lá o Hot Wheels, fica trocando, parecendo aquele... Hot Wheels? É, pô. Hot Wheels tá no Forza. Não, não. Hot Wheels tá no Forza. É porque eles ficam substituindo, você pula no The Crew, você pula na água e você vira. Não, você barco. Não pula na água, você muda, você tem a opção lá de mudar de dinâmico. Isso é Hot Wheels, cara, o Hot Wheels do Play 1 que você ficava mudando os carrinhos, que até virou no... Isso não é Sonic All-Stars vs. Transformer? Não, tem um jogo no PS1 tinha isso, no PS1 tinha isso. Eita. No PS1 tinha que você voava, nadava e andava em estrada, se não me engano. PSX, deixa eu ver aqui. Mas aí ele juntou o mapa do Forza Horizon, colocou essa dinâmica de veículos, é bom. Ela limita quando tá em competição, mas é livre quando você estiver fora. É o mundo aberto. É divertido. Tivemos aqui Transference. Tivemos... Esse Transference é uma nova IP. Eu achei até que interessante. Misturei com o Control. Não, o Control tá legal. O Control tá interessante. É, então, eu misturei. Então, achei Transference interessante porque é a IP nova. E toda IP nova eu acho que a gente precisa pelo menos dar um voto de confiança, né? Esse é o do Hobbit lá, né? Do Sam, do Frodo. Isso, do... Isso. Qual é o nome do ator? Eu esqueci o nome. Elijah Wood, isso. A empresa... Aliás, essa E3 teve bastante estrela no palco, né? Teve o Elijah Wood, teve o Joseph Gordon-Levitt no palco também. Achei bem bacana. Tivemos também... o Assassin's Creed Odyssey, que agora vai ser na Grécia Antiga, você vai jogar com espartanos. Eu quero adicionar uma observação sobre esse. O quê? Eu também. Eles falaram que eles vão voltar com a história no futuro. Finalmente, do graças a Deus. Não sinto falta, mas prossigo. Eu sinto muita falta, porque depois que aconteceu. Não vou dar spoilers, mas aconteceu uma parada no Assassin's Creed 3. Depois enfiaram a história no cu. E agora a história vai voltar. Assassin's Creed pra mim morreu no 3. E morreu muito mais do que isso no 3. E Assassin's Creed de fato morreu no 3, né? Não, Black Flag fez coisa legal. Vai, Black Flag. Não, assim, a gente não tá falando sobre mecânica e jogabilidade. A isso Black acompanha. Flag... Exato, Black Flag, ele pode ter sido um jogo bom, só que a questão é que não tem como negar que a história deu uma despirocadinha, deu uma desandada e etc e tal. É que nem tipo, Resident Evil. É que nem o Rogue. Rogue tem uma história legal, até porque você vê por outra perspectiva o andamento do jogo e o pessoal não valoriza também. Eu acho achei bacana o Assassin. O Rogue é o que dá pra você jogar com os dois irmãos, a menina e o menino? Não, esse é o, ou é o não, Unity. Syndicate. Esse é o Unity. Syndicate. É. Então, Syndicate eu achei legal porque dá pra você jogar com o menino e a menina. Cada um tem habilidades diferentes e cada um você pode personalizar de uma forma diferente. É, mas, sei lá, cara. Assassin's Creed, deu aquele gap pro filme e fez tão bem pra ele com Assassin's Creed Origins que eu tava... Eu queria que eles deixassem mais pelo menos um ano sem Assassin's Creed pra lançar no ano que vem um novo Assassin's. Que eu acho que o impacto seria melhor e maior. O que eu queria adicionar é que esse Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, devia ser uma DLC, não um jogo. Não um jogo. Por quê? Ele é o mesmo motor do Origin. É o mesmo motor. Moleque, ambiente. Parece uma expansão. Se tu analisa, tu vê ele de verdade, parece uma expansão, moleque. Ah, mas aí no caso, o Odyssey, ele tem um sistema que você vai poder escolher o seu protagonista e parte do sistema, no caso do sistema de RPG barra The Witcher dele, de Western RPG, de você coletar coisa, fazer crafting, etc e tal, vai ser um pouco modificado. Vocês não acham que isso é o que diferenciaria ele do Origin? Não, um exemplo é Far Cry 3 e Far Cry Blood Dragon. É duas coisas completamente diferentes e uma expansão do outro. Então você diria que o Odyssey ele poderia ser um jogo mais modesto, menor, só que literalmente não, ele pode um Blood Dragon. Ele pode ser grande, ele me cobra 50% do que é o valor do jogo, mas ser uma DLC. Mas não tipo cobrar 100% do valor por algo igual com três features a mais. Eles trouxe pra pagar, então eles vão meter a faca mesmo. Até o menu de skills é praticamente o mesmo. É igual. Isso que o Koala disse é a mais pura verdade. Se tem gente pra pagar, tem gente pra fazer. Então, eles só vão ver quanto Assassin's Creed a gente tem. É, a mesma coisa que a série Call of Duty, né? Que todo ano. Mesma coisa que. Cara, FIFA, velho. Eles FIFA, fazem. Mano. O FIFA, eles fazem isso. Eles fazem o que deveriam fazer o tempo todo. Eles lançam um update pra você. Quando trocam um jogador. Os titulares, quando trocam. Tem janela de transferência, eles mudam todos os jogadores, né? Dão uma atualizada no status de cada jogador e tudo mais. Eles fazem isso ao longo do ano inteiro. Pra chegar no final, pra chegar em outubro e lançar outro jogo. É, e isso que eu sempre pensei, tipo, eu não jogo FIFA, então não tenho como eu opinar, porque quem joga FIFA profissionalmente diz que tem muita diferença entre um jogo e outro, entre um jogo de um ano pro outro. É a mesma coisa que eu falo pra você que tem diferença no Pokémon GO. Porra, é óbvio que tem, mas... Não, cara, mas assim, por exemplo, tem uma larga diferença entre Call of Duty Black Ops 2 e Modern Warfare 3, e são dois jogos que têm um ano de diferença da mesma desenvolvedora. Só foram desenvolvidos por dois estúdios diferentes. O que eu tô falando é que FIFA, ele diferencia para quem joga profissionalmente. Ele diferencia em questão da mecânica, diferencia na questão da sensação de jogabilidade. A sensação de jogabilidade é a principal parte para quem joga alguma coisa profissionalmente, porque se você sente o boneco mais pesado ou mais leve, isso vai fazer você alterar o julgamento de como você, de qual personagem você escolhe, qual time você escolhe, como que você escolhe, como que você joga, sabe? Isso muda tudo. Eu não tô defendendo porque eu acho FIFA um dos jogos mais descartáveis de todos os tempos. À toa que se você for em lojas de compra de jogo físico, FIFA e PES não valem nada. Sim, cara, passou o ano, anunciou FIFA novo, já era. Aqueles R$250 que o cara pegou e investiu pra comprar o FIFA já vão estar valendo no máximo uns R$40, no máximo. Sabe? Isso quando não fazem alguma promoção e você ganha um FIFA ou um Pro Evolution Soccer junto, só pra dizer que tá levando, sabe? Mas, sei lá, o que eu acho que eles deviam fazer com Assassin's Creed é justamente isso, não fazer anual, mas bianual. Um dia, um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Porque daria tempo pro pessoal respirar e daria tempo pra eles pegarem o feedback do pessoal que tá jogando e usar pra melhorar o jogo em desenvolvimento, sabe? Fora que dispensaria a Ubisoft ter que ficar lançando update durante um mês inteiro seguido. Cara, Assassin's Creed é terrível. Lança praticamente toda semana uma atualização diferente pra consertar alguma merda que aconteceu, sabe? Pra que isso? Isso não aconteceu tanto no Origin. Porque o Origin teve um tempo maior de desenvolvimento. Ele teve aquele ano de gap no filme. Você vai pegar agora, por exemplo, esse Odyssey, é certeza absoluta de que o Odyssey vai estar cheio de bug. E que vai ter um monte de coisa que eles vão ter que ficar lançando a atualização toda semana pra poder conseguir. Eu acho que não, porque ele é um skin do Origin. Vai ter. Sabe qual é o problema disso? É que os caras não sabem usar o GitHub direito, aí dá início. Caraca. Ó, seguindo aqui, passando de Assassin's Creed, nós tivemos Starlink, que é o joguinho de navinha, e que, de verdade, todo mundo, a reação de todo mundo foi a mesma, tipo, nossa, que joguinho bonito, né, legal, interessante, mas whatever. Próximo. Só que quando apareceu Fox McCloud, mano, todo mundo, meu Deus, os fanboys da Nintendo já pirou. Eu achei bacana o que eles deram pro, a estatueta que eles deram pro Shigeru Miyamoto, mas achei meio aleatório, sabe, tipo, chamar ele no palco só pra entregar a estatueta. Foi forçado, né? É, não foi que nem, por exemplo, nos outros anos em que o Shigeru subiu no palco pra falar, pô, o Mario e Rabbids vai ser um joguinho legal, comprem. Foi simplesmente pra falar, olha só, o Shigeru Miyamoto é nosso amigo. Não é legal? Vamos colocar um personagem deles aqui. É, seria, isso, legal, isso... seria legal se no que vamos falar depois na conferência da Nintendo saísse um Star Fox. Como não teve nada, ficou por isso mesmo, uma propaganda sem sentido. Eu ainda acho que isso indica mais que... Isso eu acho que foi mais para os acionistas verem do que para o público ver. Para mostrar que a Ubisoft é muito parceira ainda da Nintendo. E eu chuto, é um chute muito longe, mas eu espero até que Rayman se torne um dos personagens jogáveis do próximo Smash Bros. Via DLC. Seria legal. Seria legal. Até porque, não. Se for parar pra analisar, tipo, personagens tipo Rayman, Crash, seria legal pra caramba ver eles no Smash, sabe? Que aí seria realmente o ultimate crossover dos videogames. É, e a mecânica de movimento deles encaixa no Smash. Sim, seria tudo aquilo que o PlayStation All-Stars Battle Royale tentou ser e não foi muito longe. Não, ele forçou pra ser ruim, mas tudo bem, prossiga. Ó. Terminando aqui, nós tivemos ainda Beyond Good and Evil 2 com um trailer revelador mostrando a Jade Evil e mais daquele gráfico maravilhoso que vai ter Beyond Good and Evil, cara. Eu tô muito no hype pra esse jogo, apesar de não ter jogado ainda o primeiro. É, eu ia falar isso, eu não joguei o primeiro, mas a forma que eles estão me vendendo esse produto já me convenceu a querer jogar. Então vou jogar o primeiro, que eu tenho na Steam ou na Ubisoft, e... Na verdade, o que me vendeu Beyond Good and Evil 2, querer jogar Beyond Good and Evil 2, não foi nem a Ubisoft, foi a fanbase, porque eu vejo tanta gente falando bem desse jogo, e aí o Dante, conversando comigo, ele falou, no último cast, inclusive, ele falou tão abrangentemente sobre Beyond Good and Evil, que eu falei, ok, eu vou dar uma chance legal aí pro jogo. Ô Bruno. Eu. Depois que tu jogar... Minha opinião, posso estar falando merda, mas acho que tua opinião quanto ao 2 vai mudar depois de você jogar um. Mas aí, depois de jogar, a gente fala disso. Pra bem ou pra mal? Porque... Pra receio. Porque assim, o que eu vi do 2, eu não vejo metade da essência que eu via no 1. Porque tipo, moleque, o 1 é muito carismático, E o 2 parece quase um pouco mais apelativo do que aquela essência carismática do 1. Mas assim, tem que esperar lançar pra ver. Mas depois que vocês jogarem, tentar jogar assim, não vou dizer nem jogar ele inteiro, mas jogar... Tem que jogar ele inteiro. Depois que vocês jogarem, eventualmente, um inteiro, talvez a opinião... Tipo, depois que vocês jogarem um inteiro, pega fresco ainda e vê tudo que vocês viram do 2 e vê se sua opinião muda. Beleza. E, por último aqui, deixei anúncio aqui, a nota aqui, que teve o DLC do Mario Plus Rabbids, do Donkey Kong. E eu ainda não joguei esse jogo, mas ele parece ser um jogo muito divertido e gostoso de se jogar. Então, assim que eu pegar um Switch, o que provavelmente vai acontecer daqui a uns 3 anos só, seguindo para a penúltima conferência, antepenúltima, na verdade, tivemos aqui a PC Gaming Show no dia 11/6 às 19 horas. E, gente, literalmente, não teve nada que preste, nada que vale a pena ser comentado aqui. Então, alguém tem alguma objeção? Atualmente, o nível que a gente está de computação, de... Assim, pode quase se dizer que a gente chegou naquele nível que não tem mais como se superar com a tecnologia atual. A gente está num nível de capacidade que, hoje em dia, a NVIDIA está pensando mais em fazer placa para farmar cryptocurrency do que para capacidade gráfica. Então, assim, não tem muito o que esperar por um tempo. Até ter algum breakthrough aí imenso de tecnologia, a gente vai ficar um pouco travado mesmo em questão disso. Eu arrisco dizer que daqui para em diante a gente não vai ter avanços tecnológicos em quesito de gráfico. A gente vai ter avanços tecnológicos em quesito de interação. De como colocar, por exemplo, o gráfico de um Xbox One X num HoloLens ou num PlayStation VR, por exemplo. Não, eu acho que gráfico ainda tem muito... Cara, eu estudo muito sobre esse tipo de coisa, mas gráfico tem muita coisa para evoluir ainda. Não. A gente não tem capacidade atualmente tecnológica para isso. Vai demorar, assim, um tempinho para a gente conseguir fazer essa ponte. Então, eu também acho que gráfico tem bastante coisa para melhorar ainda. Só que eu acho que as empresas vão investir muito mais na realidade virtual do que simplesmente nos videocards de forma bruta, sabe? Por exemplo, como especificar isso? Eu não acho que, por exemplo, dessa geração para daqui a 5 anos, a gente vai ter uma mudança, por exemplo, de Play 1 para Play 2 e de Play 2 para Play 3. Eu acho que a gente vai ter uma mudança no paradigma de como que a gente interage com os jogos. O VR, ele pode não estar pegando ainda por causa do valor, mas eu acho que daqui para frente o investimento vai ser maior para conseguir trazer experiências de VR com maior qualidade e com melhores gráficos, porque quem já testou o PlayStation VR, o Vive, etc e tal, sabe que o gráfico não é tão bom assim quanto se você jogar numa tela específica, né? No monitor, usando um videocard específico, etc e tal. Então eu acho que primeiro eles vão querer avançar a tecnologia do VR para ficar acessível ao público. Em seguida eu acho que eles vão colocar a qualidade em cima, focar na qualidade do VR, e aí sim eles vão focar na questão do salto tecnológico para melhoria de gráfico. Eu sinto que para o VR o que falta é implementar no caso jogos que sejam úteis para VR. Mas porque você não acha... graficamente, se você usa PC principalmente, VR, do que eu gosto, jogos de corrida, já tá bem. Mas, o Bruno, você não acha, assim, que o... você não concorda comigo quando eu digo que o VR, ele só não popularizou no estado que ele tá agora, porque ele ainda tá muito caro? Não só ele, o equipamento todo pra rodar ele em boas condições é tudo caro. Eu não consigo... Quanto... Só um instante. Mas isso que ele tá falando é em território brasileiro, sejamos sinceros. Não, até fora. Lá fora não, você fala, vou gastar $600 ou €600 com um equipamento, fora placa de vídeo, fora processadores e tudo, pra rodar ele legal, fora um cockpit, sei lá, no meu caso. Sim, sim, sim. É caro. Mas ainda assim, tipo, lá tá bem mais acessível do que aqui, tipo, mesmo em valores brutos. E, tipo, dá pra ver isso quando você TV aí, tipo, exemplo bobo. Mas streamer aí, que, tipo, tem aí 10 seguidores, tá ligado? Que faz a vida disso, que, tipo, tem um part-time job e consegue pegar, tá ligado? Um maluco aqui no Brasil trabalhando com McDonald's não consegue comprar uma porra dessa jamais na vida dele. Agora lá fora, um maluco que trabalha part-time job aí de McDonald's consegue em 1-2 meses comprar, entendeu? Então, assim... Você vê quão acessível é, porque, tipo, qualquer streamer hoje em dia, tipo, não fim de carreira, tipo, qualquer streamer numa situação simples, meu, tem um VR porque, tipo, é acessível pra eles. Não tanto quanto é pra um maluco aqui de 20 anos. Se olhar realmente no valor e comparar poder de compra da moeda, lá fora é mais acessível. Mas ainda assim eles consideram caro. Sim, não. Ainda é caro porque eles estão acostumados, mas é muito mais acessível do que aqui. Quero ver alguém com salário mínimo comprar um Vive aqui. Seguindo aqui o dia 11/6, na segunda-feira, a penúltima conferência da E3 é a conferência da PlayStation. PlayStation! Nossa. Começando aqui, a conferência da PlayStation foi estranha, né? Porque eles montaram dois sagões. O primeiro começou com uma apresentação sensacional do Gustavo Santolalla tocando o tema de The Last of Us, parte 2. E, cara, que trailer lindo, cara. O melhor... Mano, eu juro por você, juro pra vocês, não tô sendo fanboy nem nada, mas é o melhor beijo de CG que eu já vi na minha vida. Olha, cara, eu quero bater palmas aqui pro Pablo. porque é a primeira pessoa que eu vejo falando sobre... Pessoa que joga mesmo, de fato. É a primeira pessoa que eu vejo falando sobre esse beijo. E que não é... do mundo LGBT. Que gostou desse beijo. Eu gostei pra caralho desse beijo. E achei que esse beijo significa muito pra história do jogo. E se você ver o trailer inteiro, o beijo... Ele é importante pra mostrar o porquê da história. Mostrar uhum. o que ela tá vivendo. Mostrar que a vida dela, ela não tá conectada com a pessoa que ela tá supostamente amando, sabe? Ela não tá conectada com aquilo. E eu já vejo pelo aspecto técnico mesmo. Tipo, fazer a renderização de um beijo e não parecer que tá cruzando os pixels lá, o... Eu olhei aquilo e fiquei, caramba, que bem feito isso. Não, eu não vi um beijo, eu vi duas peles se tocando sem atravessar. Eu só queria perguntar, as atrizes tiveram que se beijar? Tiveram com dificuldade, tem um making-off. Por causa dos capacetes, né? Os sensores atrapalham bastante. Então, o que o Koala disse que eu gostei bastante é porque, assim, eu comecei a prestar atenção em nível técnico de animação... entre Shrek 1 e 2 e principalmente nos Incríveis. Por quê? Porque a animação do Shrek 1, ela é feita de uma forma bem, bem rasa, e a animação do Shrek, apesar de ser um excelente filme, eu digo rasa porque eles não tinham tanto dinheiro para investir na tecnologia para fazer uma animação mais polida. No Shrek 2 você já vê o salto tecnológico que eles deram, com cabelos mais bem texturizados, roupas, etc e tal. Nos Incríveis, eu assisti a versão do diretor, em que o diretor explica passo a passo de como que foi animar os Incríveis, que é a primeira animação da Pixar a usar humanos num sentido abrangente. Até aquele momento, a Pixar estava muito mais brincando com formas, com bichos, com insetos, etc e tal. E esse foi o primeiro filme, de fato, que eles tiveram uma família de seres humanos. E lá eles explicando como que funcionava a questão da textura do cabelo, o porquê que eles não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, o porquê que quando o Beto Pera, ele beija a Helena, a câmera sempre tá na nuca do Beto, ele vira e vira ela, porque eles explicando no vídeo, não tem nós não conseguimos fazer um beijo orgânico porque não fica... natural, não fica, fica muito estranho ver os dois polígonos se batendo, sabe? Não fica legal, não fica bacana. Uhum. E além disso, eu vi também na criação do... Depois de ter jogado Kingdom Hearts Birth by Sleep, no Kingdom Hearts 2, no pós-créditos, você vê os três personagens protagonistas do Birth by Sleep usando capa na armadura deles. Só que no Birth by Sleep, no jogo Birth by Sleep, os personagens eles não têm capa. E isso é explicado que, se eles tivessem capa, pelas limitações do PSP, seria um problema fazer a animação da capa deles. Então eles tiveram que tirar, porque senão ia ficar dando bug, ia ter vários exploits pro pessoal conseguir zoar o jogo e etc e tal. E quando eu vi esse beijo do The Last of Us, eu falei, cara, que evolução sensacional, né? Que eles conseguiram fazer um beijo orgânico, a textura da pele dos personagens. Você consegue ver os poros, você consegue ver as falhas, mancha de sol, bronzeado, queimado. Eu só queria adicionar mais um detalhe sobre isso, só pra afirmar. É a primeira vez que eu vejo assim na grande mídia. Gente, é a primeira vez que eu vejo, não quer dizer que é a primeira vez que existe, tá? Porque eu sou bem desligado do mundo mesmo. Eu só me importo com o joguinho e foda-se o mundo. É assim que a minha vida funciona. É a primeira vez que eu vejo no uma propaganda, um marketing que usa o conteúdo LGBT, que tem que agora no final, não lembro. LGBT, vocês entenderam o que eu quis dizer? Inclusivo, vamos colocar como conteúdo inclusivo. Conteúdo inclusivo sem ser apelativo de qualquer forma. Isso pra mim é a primeira vez que eu vejo. Vai levantar a discussão, que isso é importante se levantar a discussão. Vai se abordar isso no jogo, vai. Só que isso é só um detalhe no jogo. No jogo não é pra gente bater o saco, como você mesmo disse, Pablo. Então eu tenho um Last of Us aqui, não joguei ainda, tô pra jogar. Não jogou? Não joguei ainda. Caraca! Você tem coragem. Peraí. Koala, você não jogou desde que lançou até agora The Last of Us 1? Sim. Vergonha, desgraça, humilhação para toda uma raça. Vergonha, ofensa, desgraça, atroz. Veio trazer a discórdia entre nós. Vergonha. É, voltando lá no que o Koala tava falando, é, se eles fizerem tão natural quanto foi na DLC e foi esse diálogo no bar, no, na pista ali de dança, não espere algo que tente explorar tanto o mundo LGBT, mas vai ser algo muito natural, muito bonito, bem, cara, bem feito. Um bagulho que, assim, que eu achei sensacional. Eu juro que eu achei sensacional, velho. É uma cena que é pouquíssimos segundos, mas diz tanto. Uma festa, um cara tenta chegar numa mina. E o cara não tem noção que a mina não corta pro lado dele. E mais tarde, nessa mesma festa, a mina tá conversando com uma amiga dela de boa. Pá, beijo. Tipo, essa cena fala tanto sobre a realidade de tantas pessoas. Uhum. Que caralho. Não é fácil. Eu falei, velho, eu tô tendo que bater palma de muitas formas aqui, tá difícil. Eu também acho. E, cara, além disso, a coisa mais importante que eu vi nesse The Last of Us Parte 2 é que o The Last of Us 1 eu achava legal pra caramba, porque você tinha que montar uma estratégia pra conseguir avançar no jogo, e você tinha que se preocupar às vezes com dois tipos de inimigos diferentes que você precisa combater de formas diferentes, sabe? É, mas o que eu gostei demais foi que eles falaram que cada inimigo vai ter nome e vai ter relação e vai ter interação um com o outro. Então, por exemplo, no trailer mesmo, quando você tá escondido debaixo do carro e você atira na cara da pessoa, alguém grita o nome dessa pessoa lá de longe e vem ver o que aconteceu. Isso é você dar fluidez ao mundo, sabe? Não é... Você não tá matando um NPC, você tá matando o Brian. É aquilo que, por exemplo, eu tava escutando acho que foi o Reloading que eu tava escutando, que eles até usaram isso como referência. É que nem quando você tá assistindo Austin Powers e o Austin esmaga com um rolo compressor um capanga e mostra a vida da família desse capanga, tá ligado? Você vai falar, não, você vai pensar, porra, eu tô matando o Brian, cara. O Brian tem família, ele tem uma vida, ele não é só um NPC. Será que vamos ter questões éticas aí? Eu não só acho que vai ter questões éticas, como eles também informaram, não sei se isso é rumor ou se é verdade, mas eu vi por aí a notícia de que o The Last of Us 2 vai ter múltiplas escolhas pra você fazer. Essas múltiplas escolhas vão levar você até as decisões finais. E as decisões finais vão levar você a finais alternativos. O que eu acho mais do que perfeito pra um jogo como o The Last of Us. Eu curto bastante coisas com finais paralelos, como, por exemplo, o eterno Chrono Trigger, o Chrono Cross, mas eu fico com certo receio porque, por exemplo, Bioshock 2, apesar de Bioshock 2 não ter tanta ligação assim com a história direta do primeiro, eu me senti meio zoado porque as escolhas que eu fiz no Bioshock 1 não levaram a uma resolução definitiva, sabe, no 2. É a mesma coisa que se, por exemplo, no The Last of Us 2 eu tomar algumas decisões e for levado a um final que não vai ser considerado pro The Last of Us Parte 3, por exemplo, sabe? Eu acharia... Óbvio, o importante do The Last of Us de qualquer jogo não é o que você vai esperar do futuro, mas a jornada que você carrega enquanto você tá tendo aquela experiência. Um exemplo de Mass Effect. Isso, só que eu ficaria muito feliz se essas decisões fossem carregadas para uma parte 3, como por exemplo, usando um exemplo bem recente e bem fácil, The Walking Dead. The Walking Dead, o primeiro, eu joguei com muita atenção, prestando atenção em todas as decisões que eu tomava, até que eu descobri que, tipo, literalmente qualquer merda que eu escolhesse ia levar ao final específico, e mesmo o final do The Last of Us, no segundo The Last of Us, no segundo capítulo, não ia influenciar em absolutamente nada. Então, quando eu descobri isso, obviamente, eu já tinha zerado, já tinha me emocionado, eu não tiro o título de Game of the Year, porque foi um game sensacional, mas vendo o 2 e sabendo de tudo isso, eu falei, cara, todo meu progresso foi pra nada, né? porque eu tive a consciência de ter tomado decisões morais de acordo com aquilo que eu achava, acreditava ser melhor para aqueles personagens, e não deu em nada. Então, isso me desanimou para continuar jogando, sabe? Porque isso, eu sei que não... Isso é exatamente o motivo de eu não gostar de jogos assim. Porque de múltiplas escolhas? Sempre, sempre a continuação do jogo é bullshit. Porque os desenvolvedores vão escolher um final, o final que eles querem seguir como canon, e dane-se os outros finais. E aí fica aquela grande questão, aquele ponto de interrogação gigante na tua cabeça é de, e se fosse da outra forma, como que teria sido, né? Dishonored, viu, Okola? Dishonored tem três possíveis finais, e todos os três possíveis finais são abrangidos no começo do 2, que se passa alguns anos depois, porque o personagem principal evolui, uma personagem que é secundária no primeiro evolui junto, e a evolução dela leva todos os eventos que aconteceram em todos os três finais alternativos como se eles tivessem acontecido, porque é difícil explicar, mas basicamente você tem um final bom, médio e um ruim. E tipo, o bom é tranquilo, o médio é semi-caótico e o outro é full caótico. E no 2, os dois personagens tiveram tanto seus eventos pacíficos que eles se lembram e seus eventos caóticos que eles se lembram. Então assim, todos os três finais do 1 se encaixam perfeitamente pra continuação do 2. Pô, isso é legal pra caramba, cara. É tipo aquele lance de você alterar a linha do tempo, tipo Flashpoint Paradox, que quando você muda a linha do tempo, as pessoas elas lembram da outra linha do tempo, mas como se fosse um devaneio ou um sonho bizarro. Sim, e isso é conectado melhor ainda porque tem uma entidade meio do mal, o Outsider, que mexe com a mente deles. Então é como se os dois soubessem de todo... Como se eles tivessem vivido os três acontecimentos. Entendi. E durante o jogo, às vezes e eles até discutem, às vezes falam, pô, eu lembro que, sei lá, você era um assassino, não sei o quê. Ele, não, eu era mais amigável, eu não tentava matar tantas pessoas. Então, assim, tem essa coisa de como se tudo tivesse acontecido e eles tivessem vivido aquilo de várias formas. Isso aí é uma forma de você levar isso sem ser um babaca escroto que considera só uma história. Porque eu acho que se considerar só uma história, isso é ridículo. É que o problema... Depende, é que depende da situação e depende do tipo de jogo. Por exemplo, essa situação que o Dante acabou de citar do Dishonored é perfeita porque cabe, porque os personagens têm essa capacidade, essas habilidades. Só que se isso acontecesse no The Last of Us, ficaria no mínimo não muito distoante. Porque não tem algo sobrenatural afetando ali. Mas eu acho que no mínimo que poderia acontecer no Last of Us, mínimo, era a trilha ter uma história principal, né? Mas que as suas decisões influenciassem no começo da história de alguma forma. Então, é que o difícil, o problema, o maior problema disso, na real, não é, como é que a gente vai continuar disso? É como fazer finais diferentes que podem ter a mesma continuação e deixar eles próximos. Porque assim, vamos supor que você tenha em algum momento uma escolha, matar uma pessoa ou não matar uma pessoa. Vamos supor que é isso que define o que vai ser o final do jogo. Então assim, como é que você vai fazer uma continuação em que aquela pessoa morreu e não morreu, entendeu? Então assim, você fazer finais alternativos que sejam significativos envolvem escolhas grandes. Com maior a escolha, mais impactante o final. Eu não lembro do Last of Us que eu não joguei, então assim, eu não sei o final. Mas eu imagino que é impactante o suficiente a escolha que cria duas distâncias de história tão grandes que não dá pra convergir elas de novo, entendeu? O problema é esse. Pra você fazer finais alternativos relevantes, você não vai conseguir emendar eles de novo numa outra história, entendeu? A não ser de uma maneira mágica, etc. O que você disse, Dante, faz muito sentido. E o que eu queria só complementar pra gente conseguir passar pro próximo jogo da conferência é que uma das formas que dá pra fazer isso, só que não destoar completamente o universo do jogo, é informar o jogador de que as próximas escolhas que ele está fazendo vão levar ele para o final do jogo, e que, no caso, tem uma tela de possíveis endings que ele vai pegar, e mostrando, mesmo que um ponto de interrogação, na ending que vai ser canon, sabe? Porque assim dá para o jogador... Sabe o que esperar. Exato, você explica pro jogador o que tá acontecendo, o que vai acontecer e onde que ele precisa chegar pra entender o canon do jogo. Sim. Bom. Definir expectativas. Outro jogo que foi apresentado aqui foi o Call of Duty Black Ops 4, que tem a versão Battle Royale, que nós já tínhamos falado que ia ter bastante coisa. É, né? Fazer o quê? Na verdade, ele vai ser só Battle Royale, não? É, isso que eu ia falar. Até onde eu sei, ele vai ser só o Battle Royale. Não vai ser uma opção de modo, vai ser, tipo, o foco do jogo. Então, na verdade, vai lançar primeiro o Battle Royale, depois vai ser lançada uma expansão ou uma atualização com história e com o restante. Além do Battle Royale, ele também vai ter o modo Zombies, que é um dos maiores chamariz da série, né? Tivemos também anúncio de mais uma expansão do Destiny 2, o que... Também não vi muito murmurinho por parte até mesmo da própria comunidade. Se eles vão entrar com isso de vender Season Pass ano 2, igual fez na primeira, aí já era. Vai ser tiro no pé de novo. Tivemos aí a primeira surpresa, e surpresa muito positiva da PlayStation, que é o Ghost of Tsushima. Isso. Tsushima. Que é o joguinho de samurai da Sony, né? Nós tivemos, eu esqueci até de falar na Microsoft, que a gente teve o Shadows Die Twice, né, o Sekiro Shadows Die Twice, que é o novo jogo da From Software, que é, agora é o Dark Souls de samurai deles, e agora temos o Ghost of Tsushima, que é o Tenchu da Sony. O Ghost sempre, of Tsushima... Sempre foi, né, não? Não, o Tenchu? É, o Tenchu só não teve o terceiro que saiu no Xbox? Era third party, cara. Então, era da Capcom, é verdade. Era da Capcom. Era da Capcom, aí a Capcom vendeu os direitos pra From, tanto que os rumores ao redor do Sekiro era que fosse um novo Tenchu. Só que eles até falaram, a From até mencionou isso e falou que realmente era pra ser um novo Tenchu, só que eles estavam fazendo uma parada tão diferente de Tenchu que eles não queriam ofender os fãs antigos, e eles queriam ter mais liberdade pra conseguir trabalhar na história, o que eles não iriam conseguir se eles estivessem usando a IP do Tenchu, né? Então, parece que a história desse é inspirada em fatos verídicos, né? E depois vai romantizar um pouco pra não... E eu achei sensacional. Nós tivemos também a nova IP da Remedy, que é Control. E, sinceramente, eu vou falar aqui pra vocês e quero que vocês dissertem. Pra mim, parece Quantum Break da Sony. Maluco, pra mim, a Remedy pode lançar um jogo de quebra-cabeça que eu vou comprar, na moral. A Remedy... tem minha fé desde Max Payne 1, é uma empresa que eu gosto pra caralho, Alan Wake, Max Payne, eu individualmente, pessoalmente, eu tenho muita fé na Remedy, é que nem a Ninja Theory, é uma empresa que eu tenho fé, não importa o que eles vão fazer, eu tenho fé neles porque eu conheço o trabalho deles e, tipo, nenhum dos trabalhos deles me decepcionaram. Eu tô indo junto com o Dante aí, ó, todos os jogos que eu joguei deles, não tenho o que reclamar. Maluco, tu chegou a jogar Max Payne tipo 1, 2? O primeiro eu joguei. Eu muito odeio bom, né? Alan Wake. Ah, cara, eu gosto muito de Alan Wake. Tu odeio porque tu é um cagão, tu é medroso. É, cara, sério, tem um jogo de terror com o seu nome horrível. Logo depois do trailer de Control, nós tivemos aqui o trailer absurdo e arrebatador, cara. Na minha opinião, foi o melhor trailer de todos da E3, de Resident Evil 2. Gostei da forma que ele foi apresentado, porque ele não aparentava ser Resident Evil, era um rato. Eu matei que era Resident Evil quando apareceu o Play 1 ali, quadradão. Na hora em que apareceu o Play 1, eu escutei duas pessoas discutindo e falei, é Resident Evil. Não pode ser, é Resident Evil. Foi bem feito. Eu gostei da apresentação. Fora que, cara, assim, quando eu anunciaram um remake, etc e tal, eu tava esperando uma parada feita em Unity, um esqueminha tipo o Resident Evil Holanda. Eu tava esperando uma coisa no esqueminha Umbrella Corps, sabe? Um gráfico ok, mas não tão avançado assim, e quando teve entre aspas, gameplay com o Leon e mostrando, e nossa, a ambientação, cara. Eu tenho, tipo, no Play 1, o ponto mais forte de Resident Evil no Play 1 era a ambientação, porque era aqueles cenários fotorrealísticos, sabe? De coisa feita em CG, fotografada e colada num quadradão do PlayStation. Só que eles conseguiram deixar uma atmosfera tão aterrorizante e tão boa, cara, que, de verdade, meu cu caiu naquele momento. Foi inacreditável. Você conseguiu pegar ele de volta? Eu coloquei aqui com Durex, Durapox, Silver Tape. Logo depois do Resident Evil 2, nós tivemos o trailerzinho de Trevor Saves the Universe, que é o joguinho dos criadores de Rick and Morty, e eu achei divertidíssimo, cara, apesar de não ter vontade nenhuma de jogar, porque provavelmente é um jogo muito mais curto do que aparenta. É, então, sei lá, é bonito, eu achei bonito, mas nada tipo, meu Deus, deve ser legal jogar, tipo, só bonito. Eu curti o... Tipo, eu tô curtindo porque tem bem a vibe do Rick and Morty e dá pra ver que eles têm bastante liberdade pra improvisar o texto, que é o ponto positivo de Rick and Morty. E eu curti bastante por causa disso, mas não sei o que esperar, de verdade. Só que nem Death Stranding, vamos ter que esperar pra ver qual é que é. Logo depois disso, nós tivemos mais um trailer de Kingdom Hearts 3. Eu já tava desanimado. É, vai. Eu tava desanimadaço. Só que aí começou a aparecer eles lá de piratinha, eu falei, pô, é um trailer diferente, vou ver o que que é. E cara, quando o trailer saiu do Sora, do Donald e do Pateta pra ir pro Pérola Negra, na cena do segundo Piratas do Caribe, do Pérola Negra descendo o mar de areia, e mostrou o Jack Sparrow, eu falei, caraca, que... Aquele como? Que Jack Sparrow aquele, cara? Cara, tipo, Johnny Depp antes das polêmicas. E, cara, eu olhei e falei, caraca, velho, tá aí explicado por que eles trocaram a engine que eles estavam trabalhando por Unreal, né? Só na Unreal dá pra fazer uns negócios assim. É claro que, tipo, Unreal bem trabalhada na mão de quem sabe o que faz. E não só ele, mas quando mostra todo o elenco do Piratas do Caribe, assim... Quando eu vi, assim, o elenco todo do Piratas do Caribe, até os próprios personagens do Kingdom Hearts, o Sora, eu falei, caraca, velho, eles estão fazendo um jogo muito lindo, velho. Dá pra ver que o jogo tá sendo produzido já há muito tempo e vai lançar agora no finalzinho dessa geração, não é à toa, né? Jogos de final de geração sempre são os melhores. Concordo. Aí, então, chegamos para o nosso queridíssimo Hideo Kojima com mais um trailer What the fuck? Que diabo, que merda está acontecendo? De Death Stranding. Posso The Walking Simulator. Walking Simulator. Pode falar. Em resumo, Correios, edição Curitiba. Correios Simulator. Curitiba Edition. Já vem com uma DLC já pronta. Nossa, cara, eu de verdade não sei o que esperar de Death Stranding. Só sei que tem uma piada de internet que fala assim, tipo, pô, o Kojima saiu da Konami, ele tava só querendo descansar. Aí a Capcom foi encher o saco dele, ele só pra zoar falou, pô, só se vocês me derem 5 milhões, 50 milhões de dólares, uns 4 ator pica de Hollywood e tempo ilimitado e liberdade 100% de criação. Achando que a Sony não ia topar, achou errado. E aí eles falaram, não, beleza, toma aí, faz aí. E agora ele tá simplesmente fazendo... Sei lá, cara, eu não sei se... Eu realmente não sei se Death Stranding... Tipo, o problema do Death Stranding, que eu tô vendo pelo menos, é que a galera tá colocando um hype tão grande por ser um jogo do Hideo Kojima, e eu não acho que ele vai conseguir atender a esse hype. Eu acho que a galera vai ficar decepcionada. Eu acho que ele vai entregar. Que ele vai entregar um jogo sublime, disso não tenha dúvida. O problema é que a galera tá criando um hype como se esse Death Stranding fosse o divisor de águas, sabe? Como se fosse revolucionar a indústria dos jogos. Pablo, o que eu não acho que vai ser. Não é vai isso. Vai ser como qualquer coisa cult. Agora vai ser um lixo, daqui a 10 anos vai ter uma legião de fã que nunca vai entender a parada. Até porque, vou até fazer uma polêmica aqui, até porque não são todos os Metal Gear que prestam e nem... E tipo, a série por inteira não é tão legal assim. Ah, meu Deus. Não é tão legal, depende do que você espera. A questão é assim, é a primeira vez que o Kojima tá tendo liberdade pra fazer algo. Então assim, isso dá muito potencial. Pode ser bom, pode ser uma merda, mas a questão é que independente de quão bom ou ruim vai ser, é o Kojima tendo liberdade de fazer algo que ele gosta, com pessoas que ele gosta, com ideias que ele gosta, com a empresa dele, sem depender da Konami. E eu penso assim, todo mundo aqui viu o PT. O tempo todo. Todo mundo aqui viu o Silent Hill PT. Quão bom foi aquilo? Mano, aquilo foi incrível. Então assim, se a gente tiver no mínimo 10, no mínimo aquilo de experiência... Já vai valer o preço, convenhamos. A experiência com Silent Hills PT é uma experiência que vale o preço de muito jogo AI de hoje em dia e não faz. Então, aí é que tá. Eu acho que o Kojima só... Tipo, acho que os Metal Gear, que até o PT Silent Hills foi bacana, justamente porque o Kojima não tinha 100% de liberdade pra conseguir fazer completamente tudo, sabe? Eu não tô tirando o mérito dele, tipo, ele realmente é um desenvolvedor, uma mente criativa fabulosa, sabe? Só que o meu medo é que ele não corresponda ao hype que todo mundo pegou e colocou em cima, sabe? E acabe dando ruim pra cima dele, sabe? Dando ruim no sentido não de, tipo, ninguém querer mais trabalhar com ele. Porque, pelo amor de Deus, é o Hideo Kojima, sabe? Só que de manchar, digamos, de certa forma, a reputação dele. Porque até agora a reputação dele é impecável. Ele, literalmente, é o deus dos videogames. Especialmente por causa da pressão, por causa da Konami e das merdas que a Konami fez. Eu tenho bastante tranquilidade de dizer que, moleque, vai ser bom, vai ser... incrível, e vai só manter o título dele de gênio. Tenho perfeita... Nossa, eu tenho tranquilidade pra falar disso, Rogerinho. É porque ele joga fora da caixa. Os trailers, você não tá conseguindo assimilar coisas. Esse novo trailer já ajuda um pouco a ligar os outros trailers, mas não te responde nada ao mesmo tempo. O jogo, sim, provavelmente vai ser completamente algo completamente fora do padrão. Vai se encaixar e responder a ele mesmo como um jogo, mas é isso, é cult. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Só o tempo dirá. E vamos precisar de livros e mais livros, tipo Donnie Darko, pra tentar entender. Não vai precisar, tipo Skyrim, que tem livros e bibliotecas pra te acompanhar, não. Bom. Só jogar o bagulho inteiro e prestar atenção. Logo depois de Death Stranding, tivemos Nioh 2, que é um jogo bem querido. Nioh também é bem querido pela comunidade. Eu joguei, achei um jogo interessante. Você tem que ter bastante técnica para poder jogar nos níveis mais avançados, nos chefes mais difíceis, que tudo depende da stance que você usa. Se você usa a stance errado, você praticamente caga toda a luta e você morre, sabe? Dante, você discorda de alguma coisa que eu falei? Não, é que assim, é que a visão que eu tenho é diferente da visão que você tem, porque é algo que eu tô acostumado, é algo que, tipo... Pra mim é natural, então assim. Não, perguntei se você discorda sobre a questão de, tipo, a sua stance define o que você vai obter da batalha. Então, a minha visão é diferente por causa de, tipo, experiência de jogo e tal. A instância tem um valor, mas assim, é que nem Castlevania. Se você se acostuma com o padrão, você consegue fazer qualquer coisa de qualquer jeito sem esforço. Dark Souls é assim, Bloodborne é assim, qualquer Hexlash é assim. Se você se acostuma com o padrão, você não precisa se preocupar. Outro rumor que caiu por terra na C3 foi de Bloodborne 2, né? Infelizmente, provavelmente. É que assim, o foda, o que me preocupa é isso, porque assim, era fácil fazer Bloodborne 2. Era fácil fazer, é fácil ser bom, tipo... É talvez até fácil demais. Me preocupa a From Software tentar criar uma IP nova quando eles têm uma IP nova... basicamente ali do lado, que é o Bloodborne, porque o Bloodborne é uma IP nova, praticamente. Foram 3 Dark Souls, agora o Remaster, então assim, você tem uma IP velha já, que é o Dark Souls, você tem ainda uma IP nova e fresca, que é o Bloodborne, e aí criar mais uma IP nova em vez de aproveitar essa IP boa, eu acho questionável, mas vamos ver o que eles fazem. Vamos ver, só o tempo dirá. E por último tivemos um trailer estendido com algumas coisinhas, acredito eu, de gameplay de Homem-Aranha. E, cara, eu já tava empolgado por esse jogo do Homem-Aranha novo, porque ele tá bem semelhante à série Arkham do Batman. Isso é um ponto positivo, porque a série Arkham revolucionou a forma de se fazer um jogo de herói. E se Homem-Aranha tiver metade daquilo, ou pelo menos ser parecido com vai Arkham Asylum, que é o jogo mais antigo da série, eu já vou estar satisfeito. Porque é um jogo muito bom, é um jogo muito fluido, o combate é muito bom, a jogabilidade é muito boa e a história também. E agora nós vemos que os vilões não serão somente o Doutor Negativo, o Mr. Negativo lá. Vai ser o Sexteto Sinistro. O que vocês acharam disso? Cara, no final do trailer ele deixa uma parada muito legal, que parece que vai ter mais uma pessoa pra ajudar ele. Não, eu acho que não. Porque, por dois motivos, o jeito que ele fala não foi de um jeito animado, tipo, você! Foi tipo, você? E a Sony mesmo já disse que o último ser que aparece ali é um vilão. Pode ser que seja o Duende Verde, pode ser que... Mas eu chuto que seja o Dr. Octopus. Eu não acho que seja o Duende Verde. Entendi. Espero que seja o Dr. Octopus. Eu espero, mas... Né, é, tô nessa expectativa. Até porque... Você falou de filme de super-herói, eu posso deixar uma tristeza aqui? Diga. Não tivemos a porra do caralho do jogo do Avengers. É... E não tivemos a porra do caralho do jogo do Superman que falaram que iam fazer. É, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. Eu espero que no ano que vem a gente tenha novidades do Avengers, porque é onde vai ter o Avengers Endgame. Aliás, o possível subtítulo do Avengers 4 é Endgame, e não sei o que esperar, de verdade. Cara, só se me falar, ó, o jogo foi cancelado, beleza, eu já tô feliz. Só me dá um parecer. Te dá um closer, né? É. Eles pegam e falam, a gente vai pegar o Superman 64 e vai refazer New Unit, pronto. Nossa, mãe do céu. Tá certo, né? Ó. Eu me perdi. Prossiga. Caraca. É, isso é a idade. Mas, ó, antes de continuar, só queria perguntar pra vocês... Que consegue entender. Caraca, o filho da mãe tá jogando? Não tô. Ah, tá. Eu perdi o que eu estava pensando, porque eu fui ver um spinner do Koala. Caraca, perdi. Nossa, o spinner do Koala te tirou a concentração, é isso mesmo? Porra, o spinner do PES, caralho, porra. Ó, então eu fiquei olhando, mas que porra é essa? Antes de encerrar e passar para a última conferência e o final do nosso cast, queria perguntar para vocês, o que vocês declarariam de destaque da Ubisoft? A trilha Ubisoft, sonora de Donkey Kong. Hã? Ubisoft? Isso. Porque eu não perguntei. Trilha sonora de Donkey Kong. A trilha sonora de Donkey Kong. Eu não poderia falar melhor. Honestamente, de Ubisoft pra mim, nada. Tipo, eu tô feliz pelo Beyond Good and Evil, mas ao mesmo tempo eu tô receoso, então... Eu tô feliz com a volta, com colocar o Assassin's Creed nos eixos. Ó, eu... Nossa, cara, puta merda. Eu gostei bastante, mas bastante mesmo, do Beyond Good and Evil 2. Não tenho como tirar o destaque dele. Achei que você ia falar do Just Dance. Caraca, né? Eu também tô muito agradecido deles não cagarem o Rainbow Six. Demoraram tanto pra acertar esse jogo, e agora tá tão legal, tá fazendo uma coisa. Mas acertaram bastante. Acertaram bastante. Caralho, demorou, mas acertaram bastante no jogo. Sim, exatamente. Agora é só ganhar dinheiro com aquela merda. Não precisa... Não precisa ficar reinventando a roda, não precisa fazer um Rainbow Six novo. Vai, explora bastante aquela porra, ganha dinheiro. É só ver, cada mês sai personagem, né? Ó, agora, da PlayStation, o que vocês consideram o destaque da PlayStation? Resident Evil. Cara, eu vou ser sincero que Resident Evil é legal. É, mas o destaque é Last of Us 2. Bruno? Eu não fiquei impressionado com nada, assim, realmente, na Sony. Nem com o beijo? Assim, o beijo me impressionou tecnicamente. De apresentação de jogo, alguma coisa que eu esperava e tô com vontade de jogar assim, não. A Sony, pra mim, foi decepcionante. Não, a forma que eles fizeram a conferência foi escrota, mas, tipo, teve bastante jogo legal. Vai, escolha aí, Bruno. Teve bonito Tsushima, teve bonita evolução técnica do beijo, do Last of Us, mas... Do trailer diferenciado do Kingdom Hearts, finalmente algum trailer diferente. Mas não teve nada que eu olhei assim e falei, caramba, isso foi o mais legal da conferência, não teve. Na Sony foi triste. O Bruno tem um coração amargurado demais, ele não consegue abrir o coração dele pra... Eu acho que o Bruno tem que ver a conferência com meus óculos pra poder entender melhor a conferência da Sony. Caraca. Ele tira as roupas. What? Cara, qual o problema de vocês, cara? De verdade, toda vez que a gente grava, eu me pergunto qual é o maldito problema de vocês. A culpa é você que chama a gente. Ai, um erro que eu pretendo consertar, corrigir nas próximas edições. Mas ó, e agora pra encerrarmos aqui o ArquivoCast, vamos falar sobre a última conferência. Mas, eu tenho que falar o meu destaque, né? O meu destaque da PlayStation foi Resident Evil 2, cara. Porque The Last of Us 2 eu sei que vai ser um absurdo de fantástico. Só que Resident Evil 2 eu realmente não tava esperando toda aquela qualidade que eu vi. Então, pra mim, foi o ponto mais positivo de todos. E chegamos, então, no dia seguinte, na parte da tarde, na terça-feira do dia 12, onde tivemos a conferência da Nintendo. E nós começamos a conferência da Nintendo já falando direto, já jogo atrás de jogo, né? Começando por Diamond versus ou Diamond X Machina, que o jogo é um joguinho de batalha de mecha, né? E parece bastante com Armored Core. Eu até falei, pô, eles estão trazendo de volta Armored Core, só que não é Armored Core. O que vocês acharam desse joguinho? Eu achei similar a Zone of the Enders e Armored Core também. Cara, eu posso ser sincero que eu tava cagando solenemente pra tudo que a Nintendo tava mostrando. Eu só queria saber de uma coisa. O quê? Pokémon Go. Ai, puta que pariu, hein, Koala. Você é decepcionante. Então ainda pergunta. Eu implorava pra que a Nintendo não fizesse só Pokémon. Nossa, nem fala. É, que nem eles fizeram na época do Zelda, né? Que fizeram literalmente. Foi Zelda. Cara, eu gostei do anúncio do Zelda, do Super Smash Bros. Eu gostei do que eles falaram lá no Super Smash Bros. Mas caralho, eles ficaram enchendo o saco com aquela merda depois. Pois é. Eu não gosto que a Nintendo prolonga muito em um jogo só. Mas esse jogo é mais pra frente. Ele começou com o Ex Machina. Desculpa, cara, Eu não curti muito esse Ex Machina. Tipo, eu pensei que era Armored Core, só que por não ser Armored Core eu fiquei decepcionado, já que aparentemente não vai ter tanta... O legal do Armored Core era você montar teu robozão e você ir pra porrada com teu robozão. Como não vai ter isso, eu não vi muita coisa assim que eu me fizesse falar, ok, eu quero experimentar, vou testar. Bom, sendo no Switch... Eu quero experimentar, porque ele é um aparelho muito bom pra testar coisas mesmo e é on the go. Ah, óbvio. A versão definitiva de qualquer coisa é a versão do Switch, disso não tenha dúvida. É interessante pensar um jogo, tipo, que nem vai, se eles falassem um Zone of the Enders no Switch, cara, eu ficaria muito pilhado, porque Zone of the Enders no PS2 era incrível de se jogar, eu imagino no Switch ficaria muito, muito incrível. Uhum. Bom, além desse, logo em seguida, logo depois do Diamond X Machina, nós tivemos Xenoblade Chronicles 2, Torna the Gold Country. E, cara, Xenoblade é um RPG muito bacana, visualmente falando, só que eu não consegui me acostumar com a jogabilidade dele e por isso eu não me apeguei tanto assim, sabe? Não achei tão atraente assim, mas tá um jogo bonito pra cacete, viu? Eu só não entendi esse anúncio de DLC também, mas... Beleza. Cada qual sabe o que faz, né? Nintendo we trust, sabe? É. E logo em seguida nós tivemos o que pra mim foi o anúncio mais importante de todos, que é Super Mario Party. Ah, aí sim. Isso eu tava esperando. Esse eu achei genial, cara, porque Mario Party... Véio. Pode falar, Koala. Isso não é que eu achei genial, velho. Eu achei... Eu achava que o Switch já era um bom console. E eles falam, não, você tá entendendo errado. A gente vai te mostrar realmente o potencial desse caralho. E, mano, eu achei iradíssimo o jogo. Meu Deus, iradíssimo. E o melhor também de tudo, nos moldes dos antigos. Com tabuleiro individual. Sim. Finalmente, né? Finalmente. Demorou pra eles fazerem... Tanto... Que caralho, os últimos. Tanto que esse Mario Party tá sendo chamado de Super Mario Party, sem número. Porque é um reboot da série. Oh... Exatamente. Fora que eles mostraram também pela primeira vez a funcionalidade do Switch que vai ter, que é você poder usar a tela de um Switch, encaixar ela na tela de outro Switch e jogar, cara, atravessando as telas. Então, isso eu achei muito legal. Encaixar entre aspas, mas dá pra atravessar. Isso. A Nintendo tem essas coisas que é o legal dela, de mudar a forma de se jogar. Isso. É por isso que a Nintendo não precisa correr, não precisa competir com o Xbox e com o PlayStation. O nicho deles é diferente. É. Uhum. Eu gostei pra caramba. Mas é muito bom. Eu vibrei feito uma criança quando assisti. Em seguida nós tivemos o trailer que, na minha opinião, foi o trailer mais impactante da Direct da Nintendo, que foi de Fire Emblem Three Houses. Que, cara... Eu nunca fui muito fã de Fire Emblem, mas esse trailer me deixou muito afim de jogar Fire Emblem, sabe? Porque tá um mapão gigante aberto assim, sabe? E agora os personagens eles não andam mais individualmente. Quando você anda junto com as suas tropas, sabe? Eu achei isso muito legal, cara. Fire Emblem é muito bom. É um pouco cansativo. Você tem que ter bastante paciência, mas é muito bom. Esse é o principal ponto onde Fire Emblem me perdeu, porque eu não tinha paciência nenhuma de jogar, cara. Eu tenho um problema com Fire Emblem, que se morre um personagem, eu tenho que cancelar o que eu fiz pra voltar ao save, porque eu não quero perder os personagens. Isso é verdade. Esse foi o ponto onde eu peguei e desisti, porque o sistema de batalha dá pra entender. Eu entendia de boaça, assim, o sistema de batalha e jogava de boa. Só que ele te cobra. Só que nessa questão de morrer o personagem, tu perdeu ele definitivamente, eu falei, ok, tá bom, não, obrigado. Sabe? É difícil. Tem que ter coração forte, tem que ser Game of Thrones aí. E depois disso, nós tivemos ainda o anúncio de Fortnite no Switch, e no mesmo dia de anúncio foi lançado. E, cara, sério, PUBG tá cada vez mais sendo ofuscado por Fortnite. Eu entendo que são públicos diferentes, mas assim, o pessoal que nunca jogou nenhum Battle Royale, eles, pela popularidade do Fortnite, eu acredito que eles vão preferir ir pro Fortnite, sabe? Olha, peraí, deixa eu me interromper. Por que será que eles vão preferir um jogo free em vez de um jogo pago, hein? Que estranho. Isso aí, e tipo, porra! Assim, e vamos ser sinceros que isso aí é influência fora do Brasil. No Brasil, sim, o mercado é completamente diferente. Free Fire é o jogo mais jogado. Free Fire é o jogo mais jogado do Brasil, sim, tipo. No Brasil, Free Fire dá um pau nos dois, infelizmente. Dá um pau nos dois juntos. Não, sim, isso eu também sei. Só que assim, eu digo que o pessoal prefere Fortnite do que PUBG, porque não tanto por causa do valor. Não tanto porque um jogo é pago e o outro não. Mas porque, olhando assim de longe, o Fortnite me dá mais opções pra eu me divertir do que o PUBG. PUBG então, tem a versão arcade, tem a versão Battle Royale, enquanto Fortnite teve um modo em que alguém virava o Thanos, cara. Cara, assim, eu vou ser sincero contigo, velho. Eu acompanho muita gente que joga muitos Battle Royales, muitos. Tipo assim, todo dia que eu tô fazendo live, alguém me indica um tipo de Battle Royale diferente, pra tu ter uma ideia. Me indicaram esses dias um Battle Royale de calcinhas que uma mata a outra. Caraca. Sim, é muito legal. É muito legalzinho. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. O que, que vocês estão jogando? Não, é sério. Tão uns níveis absurdos. Depois eu passo o link pra você. Eu comprei já. É claro que comprou, né? Mas, cara, o Fortnite, ele tem uma... A grande diferencial dele, que é a mecânica diferenciada, é o que também afasta muitos players. Ele tem construção. Grande, esse bagulho de construção é interessante, é um diferencial sensacional, só que pra um cara que veio de um CS, pra um cara que veio de um... Qualquer shooter genérico de qualquer shooter genérico não vai pra essa, não vai pro Fortnite. Ele vai preferir ou o PUBG, ou se ele for pobre e no computador, ele vai pro Rome Royale. Mas ele não vai pro Fortnite. Porque o Fortnite, inclusive, o Realm Royale tá crescendo. O Realm Royale tá crescendo. Tá crescendo muito. Pra caralho. Tá batendo quase no Fortnite. Eu pensei em baixar esse Realm Royale pra ver qual é a dele. Então. Cara, assim, eu tô jogando no canal, mas é legal. A galera mais gosta de jogar. É o segundo que a galera mais gosta de jogar. É porque assim, eu não vou começar a falar disso porque isso é brincadeira. Eu consigo falar, acho que por uns 15 minutos disso, tranquilamente, não vou nem começar, mas assim, Realm Royale, habilidades e mira. Então assim, reação rápida, habilidades, é mais estratégico. Fortnite, quem constrói mais rápido ganha, tipo, e quem tem mais reflexo. Tipo, se você constrói mais rápido e você pula, dá um 360, você ganha. E o PUBG é mais pesado, mais demorado, mais estratégico. Então assim, são nichos diferentes. O problema é que o nicho do Fortnite, como a Epic tá só acrescentando coisa uma atrás da outra, tá desbalanceado pra caralho. Então tipo, você vê, tipo, luta, tipo, vai, tem 10 malucos vivos, tu vê, tipo, 10 torres, cada um jogando tiro de sniper no outro, jogando foguete, é só isso. Agora o Realm não, como tem habilidades, tem classes, tem customização, como o Realm tem customização de o que você faz e como você joga, e não customização só de skin, o Realm tá crescendo mais que o Fortnite, como o PUBG cresce mais em questão de arma. Fortnite não tem o que fazer, você pega, tipo, 3 armas que são as melhores e constrói, acabou o jogo. Realm você tem 5 classes, cada classe tem... várias armas, tem armas lendárias, assim. Tem arma, meta tem de... arma, por classe diferente, tem uma arma lendária. Sim. E, tipo... Então, assim, te dá uma customização de como você vai jogar e com que classe você vai jogar, que abordagem você vai ter. de repente você consegue ganhar, como a gente já conseguiu fazer nas gameplays, eu consegui ganhar uma partida com itens básicos, itens verdes, né? Tem quatro tipos de qualidade de item, normal, não lembro os nomes, mas tipo... branco, azul, verde... Não tem azul mais. É branco, verde, roxo e... roxo e lendário. Amarelo que é lendário. Com itens verdes eu consegui ganhar de pessoas com itens lendários. Sim, porque a habilidade tem muito mais input no jogo do que construção. Isso é bem interessante. Não tô tirando o mérito de Fortnite, gente. Não é isso. É que é um público diferente. Fortnite é mais fácil de vender, tanto que é só ver. Eles colocaram Thanos no jogo, tipo, não tem balanceamento nenhum. É só porque, tipo, vai fazer sucesso. É legal. Pra vender. É literalmente, tipo, o que é de poker é legal. Ah, míssil teleguiado. Ah, míssil que você controla. É, tipo, o que é legal a gente coloca e pronto. Uhum. Ó, além disso, nós tivemos aqui vários anúncios de indies e alguns outros jogos também pro Switch, como Hollow Knight, que foi lançado também no mesmo dia, provavelmente. Octopath Traveler, que é da Square. Nós tivemos Dragon Ball FighterZ no Switch, cara. E eu gostaria muito de ver como é que vai funcionar o Contra, o X1 no Switch, com os controlinhos. Vamos ver também Mega Man 11, Monster Hunter Generations e também Dark Souls Remaster. Logo depois disso, nós chegamos para o que encerrou aí a Direct, tomou aí a Treehouse durante um bom tempo, que foi Super Smash Bros. Ultimate. Eu queria, antes de a gente cair no Super Smash Bros., eu queria anotar que a chegada de Fortnite pra Switch e Paladins também pra Switch. Sim. É verdade. Esses joguinhos gratuitos são muito importantes pra uma plataforma, né? E logo o Realme também deve chegar lá. E a treta incrível que deu entre a Sony ser cuzona e não deixar a galera jogar. E quem jogava com Switch e conectava no PS4 tinha conta banida. Ah, cara, a Sony tá sendo bem escrota, viu, nesse quesito. Porque não, literalmente não custa nada. Nada. Ele, pra ele... Na verdade, custa fazer o que eles estão fazendo. Sim, custa o nome deles indo pro lixo, sendo mal visto por todo mundo. Por causa dessa cagada desse, nós somos os líderes do mercado, então nós não precisamos de mais ninguém. Você, já temos mais de 1 milhão de jogadores de Fortnite no Play 4, como diz. A gente já tem mais de 1 milhão de pessoas jogando aqui, por que você vai querer jogar em algum outro lugar? Sabe? Isso é escroto. Mas aqui, continuando, falando sobre Smash Bros. Ultimate. E, cara, esse trailer, quando começou o trailer, eu já falei, pô, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, se eles anunciarem que vai ter todo mundo, vai ser legal. Porque o jogo praticamente tá tudo feito, porque dá pra ver que, assim, é a mesma coisa que FIFA, a mesma coisa que a gente já discutiu. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Pareceu muito ser só o Smash Bros. Que teve do Wii U e do 3DS e, tipo, colocado no Switch. Sabe? Pra mim foi isso. E, então, só que aí, eles falando sobre as técnicas, sobre a questão da jogabilidade, etc e tal, dá pra ver que eles mudaram algumas coisas, assim, não bastante coisas, mas deixaram o jogo mais técnico pra quem gosta de técnica e mais rápido e preciso, sabe, do que o Smash Bros. De Wii U. Tentando resgatar o que foi o Melee. Mas precisava falar tanto sobre o jogo na conferência? Sim, eu acho que sim. Porque era pra simplesmente fazer todo mundo entender de que aquele é o Smash Bros. Definitivo. Que não é só mais um Smash Bros., sabe? Porque senão faria. Todo mundo falaria, Smash Bros., beleza, tem todo mundo, beleza. Só que é justamente pra dar essa impressão pra todo mundo de, cara, esse é o Smash Bros. Definitivo. Que você vai jogar por anos e anos e anos e é isso aí, molecada. Sabe? Eles estão tentando usar isso pra definir como o Melee definiu o melhor Smash competitivo. Eles estão tentando definir que agora o Ultimate vai ser o comparativo de Smash. Resumindo aqui, sobre o Smash Bros, eles mostraram praticamente tudo sobre questão de tática, questão de personagens. Vai ter todos os cenários, não só de todas as versões, mas também os cenários que teve no 3DS. O que eu acho também bem legal, porque tem cenário muito legal que eu gosto pra caramba de jogar, tipo o cenário do Minish Cap, do GameCube, em que o barquinho vai andando e vai sendo destruído. E não só isso, mas mostrou também assist trophies diferentes, mostrou os Shadow Warriors, que no caso são as versões alternativas dos personagens, que é o Dark Link. Minto, é o Peach, é o Dark Peach. E qual era o outro? Dante, você que manja mais de Smash. Moleque, é muito personagem, eu perdi a conta depois de 60. Eu não. Tipo, eu lembro que são dois personagens Shadow, que é o Dark Peach e um outro lá. E aí anunciaram também a Daisy como uma Shadow da Peach. É, o Young Link. Isso, Young Link. Young Link. Que é o Tom Link, Young Link e o Link agora. Nossa, que zona. Mas eu achei a proposta do Young Link legal, porque vai ser o Link antigo, já que o Link desse Smash vai ser baseado no Breath of the Wild. E você vai ter as bombinhas por controle remoto, caramba. Mas, além disso tudo, falaram também sobre Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, que é o tão aguardado joguinho que o Koala queria ver, onde ele finalmente vai poder usar todas as horas que ele passou jogando Pokémon GO pra fazer alguma coisa no Switch dele, já que ele vai ter integração quase que total com Pokémon GO. Assim, afinal já completei as três Pokédex, agora completou? Eu vou poder usar. Completei. E, cara, eu, assim, tipo, o pessoal fica reclamando canto de novo, que culpa temos se Kanto foi a melhor geração e o melhor continente pra se explorar, né? Sério. É o mais fácil de fazer marketing. Eu só tô meio chateado porque por causa disso, sei lá, a onda de você ter nostalgia por Kanto fica meio defasado, né? Porque praticamente toda hora tu vê Kanto de novo, de uma certa forma. Mas eu não é um jogo que eu quero jogar, porque eu não vejo praticidade pra mim jogar, eu não jogo Pokémon GO. Eu tô mais ansioso pra nova geração de Pokémon do que pra esses dois jogos. Porém, eu fiquei muito feliz porque isso vai dar um alívio pro pessoal que joga Pokémon GO e que queria alguma coisa além do Pokémon GO pra conseguir fazer alguma coisa com todos os Pokémons que pegou, sabe? Fora que é uma forma muito bacana de trazer o pessoal mais novo que não conhece a série e que não joga Pokémon GO pra jogar Pokémon. Bom, ficamos no aguardo aí pra ver mais um pouquinho do Metroid, que não foi. Não fiz, nem sequer mencionaram o Metroid, cara. Que eu fiquei bem chateado. O que eu queria muito ver da Nintendo é eles revivendo as séries clássicas deles, tipo Advance Wars, WarioWare. Apesar de que com o Mario Party chegando, o WarioWare é praticamente impossível de a gente ver, né? Não é impossível, a proposta é meio diferente. Um é loucura, o outro é party game. Ah, mas tecnicamente o WarioWare também é um party game, né? É a mesma coisa que o Wii Party, por exemplo. Só que é mais... É mais despirocado. Você olha lá e, opa, o que eu tenho que fazer? Mais levado pra comédia também, né? E referências a jogos antigos. Fora que também não falaram nada da nova geração de Pokémon, muito provavelmente pra não ofuscar o Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Não falaram nada sobre revisão de hardware, o que eu fico receoso, mas eu também fico feliz, porque mostra que eles estão bem confiantes com o produto deles, que eles vão dar suporte. Respondendo aquilo que você tinha perguntado, Koala, são dois motivos. Eu não quero pegar um Switch nos próximos 2 ou 3 anos, porque eu não vou ter dinheiro pra poder bancar ele, e porque eu gostaria muito de uma versão com hardware revisado, em que a tela fosse... Tipo, eu vi uns problemas que tava andando com uma galera de colocar a tela no dock e ela ficar com uma marquinha, tipo, quando você pega o 3DS e fecha ele, sabe? A gente já falou sobre isso, o Bruno falou de fake news isso. Fake news? Não. Tinha alguns que acontecia, mas assim, era caso idiota, tipo... Se tu for ver, a maioria dos Switches recentes não tá tendo mais nenhum dos problemas que tinha de Joy-Con travar, de riscar a tela, ou os Switches recentes já não estão mais tendo isso. Teve alguns casos, mas foi alguns casos de usuário idiota e alguns casos de alguns poucos, talvez, de hardware, mas o Switch atual tá 100% safe. Obrigado por todos vocês por terem escutado até aqui. Se vocês tiverem algum comentário acerca de tudo aquilo que discutimos, pode deixar nos comentários do post. Vocês, por gentileza, sigam o Arquivo Pixel no Facebook, Twitter e no YouTube, sem deixar, claro, de assinar o nosso feed e acompanhar o arquivopixel.com.br, o seu portal de notícias do mundo geek. Se você quiser seguir o pessoal aqui do cast, é só você procurar por Pablo Nova Era no Twitter. Se você quiser achar o Koala, qual o seu Twitter? HC Koala ou Ratos de Caverna. Dante, como que o pessoal que quer seguir você e começar a tretar contigo pode fazer? Maluco, traz um Switch na minha casa, Final Destination CI e a gente resolve isso fácil. Caraca, mas é um filho. É um arrombado. Maluco, na minha época a gente resolvia problema assim, ó. Final Destination sem itens, não pode pegar Meta Knight, tá tudo certo. O resto é só o dedo no olho. Não pode pegar Meta Knight, ah, vai dar licença. Claro que pode. Dedo no olho, hein? Apesar, na minha época a gente fazia a mesma coisa, só que a gente fazia com Street Fighter 2, The New Champions, The New Challengers. E, Bruno... Como que o pessoal que por algum motivo quer seguir você... Lembrando que o Bruno daqui a pouco vai ter um quadro exclusivo chamado Carteirada Viaja. Onde ele vai viajar pelo mundo. Primeira Carteirada Viaja vai ser aí na Europa. Onde ele vai gravar tudo e vai deixar aí no feed para vocês acompanharem as loucas aventuras de Bruno e sua esposa. Caraca, nem tava sabendo disso aí. Lógico. Todo patrocinado pela Submarino Viagens. Patrocina nós aí, ó. Olha só. É, pode me encontrar aí no Instagram, bru.b.pai. E obrigado. Peraí. Ah. Esse é o quê? Você também pode encontrar o Bruno Master Dai no Twitter. Master Dai? É. Então, essa é nova. Esse nome aí já deixa ele sumir, cara. Não fica trazendo à tona, não. Caraca, o passado te condena mesmo, hein? Eu decorei o Twitter do filho da puta. Meu Deus. Tanto que ele falava que não sabia o Twitter dele. Caramba. É só passar os obscuros. Galera, obrigado por vocês terem acompanhado até agora. Desculpa pela demora. Nós tivemos sérios problemas de infraestrutura. Eu tive, mais ou menos. Mas já estamos resolvidos e estamos de volta. Então o feed vai voltar a ser mensal. Com exceção de algumas surpresas que eu tô preparando aí pra vocês, a começar pelo podcast extra, que provavelmente vai ao ar 5 dias depois desse podcast. Ou seja, na semana seguinte já vai ter mais um arquivo cast pra vocês, tá? E não deixem de conferir tudo aquilo que eu falei pra vocês, e sobe o som e valeu. Tchau, tchau. Valeu.